Iniciar a gravação, começar a transmitir. Mostrou errado, mas tudo bem, vamos lá. E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 220. Eu sou o Vlad Júnior, estou aqui mais uma vez com o Carlírio Neto. Saudações. E estou aqui mais uma vez com a Rafaela. Olá, tudo bom? E eu estou aqui com o Wesley. Oi, gente! Hoje a gente vai fazer uma edição que, pra ser bem sério, eu não gostaria de estar fazendo, né? Mas acho que é interessante, importante. Foi mais uma solicitação minha aqui, né? Pra gente, aproveitando que tava com uma edição meio que livre, né? Fazer essa edição que é uma espécie de homenagem ao Akira Toriyama, né? Deixando bem claro, não vai ser um podcast sobre curiosidades, não vai ser um podcast, a gente vai falar sobre a carreira toda do Toriyama, porque não é a proposta do Kyodai Podcast. A gente tem outros podcasts, a gente já teve outros podcasts que a gente falou sobre isso, existem muitos podcasts na internet que estão falando sobre Toriyama, sobre vários aspectos. Aqui é muito mais um aspecto de homenagem, tá? Então, é importante deixar claro logo isso desde o princípio, que às vezes o pessoal vem pro podcast, já aconteceu em outros podcasts, né, que a gente gravou, esperando uma coisa e a gente entregando outra. Então, só pra deixar bem claro, isso aqui é mais uma homenagem ao Akira Toriyama, uma celebração ao trabalho do Akira Toriyama, uma lembrança de um grupo de pessoas que gostam de anime e por isso foram influenciados de alguma forma pelo Akira Toriyama na sua vida. Porque não tem como uma pessoa, hoje em dia, gostar de anime e não ter sido influenciada pelo Akira Toriyama, mesmo às vezes sem saber. Então, é importante deixar claro isso. Então, é uma homenagem, tanto que geralmente eu coloco de fundo a imagem lá dos irmãos do Chukyodai. Dessa vez eu queria deixar bem claro a imagem do Toriyama, né, o Tambi, para que ficasse bem claro. É sobre isso. Sobre isso a gente vai falar sobre o Akira Toriyama. Então, é isso. Tá? Tem outro podcast, eu já gravei, um dos primeiros podcasts que eu gravei foi sobre Dragon Ball e sobre outras coisas da vida do Toriyama. Então, na internet você vai achar um monte de coisa, se você quiser curiosidade. Aqui é uma homenagem, espero que vocês curtam o trabalho que a gente vai fazer. Então, só deixando bem claro, mais uma vez, não é sobre... Não é uma grande destaque de toda a vida, história e carreira do Toriyama, tá? Então, beleza? Deixando todo mundo claro com isso. A gente vai fazer, então, esse podcast. Como sempre, a gente começa vendo questões de comentários. Eu não cheguei a ver se teve comentários na edição passada. Não teve comentário. Não teve? Então, pronto. A gente ia fazer uma sessão de comentários, né? Mas como não teve, então, paciência. Na quinzena passada, a gente fez um cast sobre aquela nossa lista que a gente está tentando compor. Com animes que nós acreditamos que as pessoas deveriam ver, né? E aí a gente fez um tema sobre obras originais. Agora a gente passou, como não teve comentários também, a gente não vai julgar mais as pessoas sobre esse tema. Então agora ficou para a próxima vez que tiver esse tema. Enfim, tema desse podcast, como já falei, a gente vai falar sobre Akira Toriyama, né? Por que disso? Quem é fã de anime e está assistindo podcast sabe que infelizmente, né, dia 1º de março desse ano, o Akira Toriyama nos deixou, ele faleceu. Com a divulgação foi feita no dia 8 de março, mas a morte dele foi no dia 1º de março. Como é comum no Japão, né, artistas, até por questão de preservar a família, né, para que tenham enterro solene antes, para não ter todo aquele apelo. O próprio Toriyama, né, pediu, né, que quando ele falecesse, a família do pessoal não fosse atrás da família dele, não tivesse reportagem com a família dele, nada. Ele disse até que pode fazer homenagem pra ele, mas não nada envolvendo a família, porque ele queria preservar bastante a família dele. Eu vou baixar um pouquinho o teu volume, Carlírio, que tá meio alto, e o volume do teu irmão. Então, vamos lá. Então, né? Então, pra falar um pouquinho sobre o Toriyama, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou falar, vai ter alguns tópicos aqui que a gente vai falar, e aí eu vou falar um pouco e aí o pessoal vai falar a mais sobre como é que foi informações sobre o Toriyama. Então, pra gente começar e falar um pouquinho sobre uma biografia, né? Como eu disse, não quero estender muito, até pra não ficar só eu falando aqui sobre O Toriyama. Então, o Akira Toriyama, ele nasceu em 5 de abril de 55 em Nagoya, né? E faleceu em 1º de março de 2024, né? 68 anos, quase 69 anos de idade. Ele começou a desenhar mangá desde pequeno, né? Desde criança no colégio ele desenhava mangá. Mas ele seguiu uma carreira por muito tempo, aquela carreira clássica de universitário. Ele fez design gráfico durante um tempo. E só em 78, né, é que ele conseguiu publicar o primeiro mangá, que ele seguiu para a carreira de mangá, quando tinha 23 anos de idade. Então, até se você for pensar hoje em dia, né, em uma carreira de muito mangaká, foi até mais velho, né, que o Toriyama começou. Mas enfim, ele teve essa primeira publicação, que foi o mangá Wonder Island, na Shonen Jump, em 78. E ele teve mais duas publicações em 78, foi o Highlight Island e o Tomato Guild Detective. Ele teve duas obras anteriores ao 78, só que nunca foram publicadas oficialmente, mas foram publicadas em coletâneas de fãs, né, que tinha de obras do Akira, né. Tem duas coletâneas, tem várias coletâneas, né, de obras de fãs, assim. Do Akira tem duas coletâneas especiais que tem nome. Deixa eu pegar aqui. Desculpa, eu fui no estúdio. Eu tenho uma colinha aqui, pessoal. Burland Press, né? As edições 2, 3, 4 e 5 publicaram as obras do Toriyama, os mangás Highlight Island e Tomato Girl Detective, que são de 77, né? Mas enfim, mas o Akira Toriyama seria mais um autor de mangá. Aí da Jump, se não fosse, né, o seu começo avassalador, né, já no terceiro ano de revista, em 1980, quando ele publica Dr. Slump, que é considerado até hoje um dos maiores mangás de comédia da Jump, né, em termos de popularidade, não necessariamente em termos de volumes ou capítulos lançados. Ele tem 18 volumes compilados na sua versão original, 236 capítulos, ele foi publicado de 80 a 85 e foi a primeira grande obra de sucesso do Toriyama e rendeu muitas homenagens, muitos títulos ao Toriyama, né? E desde essa época o Toriyama começou a ser reconhecido como alguns mangás mais importantes, né, do cenário ali dos anos 80 e depois vai ser ali dos anos 90, né? O Toriyama, então, ele fez o Slam Dunk. Dr. Slump, desculpa. Dr. Slump, pô, Slam Dunk, né? Eu ia falar. Dr. Slump por esses 4, 5 anos. E o mangá rendeu anime, jogo, referência a jogos, né? A gente até hoje vê referências em Mario, por exemplo, né? Tem referências a personagens que vem de Dr. Slump, da época de Dr. Slump. O próprio Mario 2, aqui no Ocidente, né, que é o que na original era outro jogo, né, que foi mudado para skin de Mario, ele é totalmente baseado em Dr. Slump. O personagem o Shy Guy do Mario, tem outros personagens do Mario que são baseados em personagens do visual, né, que desse jogo, que era baseado no material do Akira. E, enfim, uma série de outras obras acabaram se inspirando no humor do Akira Toriyama. E aí, entre essa publicação, entre 1985, várias outras obras menores o Akira publicou. Entre elas, o mangá Dragon Boy, que foi a inspiração para o que seria depois a maior obra do Akira Toriyama e uma das obras mais influentes do século, né? É provavelmente da nossa vida aqui, de nós que estamos vivos aqui, né? Considerando todo mundo aqui nasceu antes de 95, acho. Não sei se o Wesley nasceu antes de 95. 96, nasceu em 96. O Wesley já é depois, mas todos os outros aqui, publicado em vida, é a obra mais famosa de mangá já publicado durante nosso tempo de vida até hoje. Eu sei que tem One Piece, né, que hoje é uma obra mais lançada e tal, mas mais influente é Dragon Ball, né? O próprio autor de One Piece, ele reconhece com Dragon Ball como uma das grandes influências e Dragon Ball como a maior influência, né, desse século de... do último século, assim, vamos dizer, de mangá. Eu não tô falando de último século só dos anos 2000, mas pegar os últimos 100 anos, né, assim. Foi um dos maiores influenciadores, tanto que ele, junto com o Osamu Tezuka e com a Rumiko Takahashi, são considerados as três maiores mangás da história, em termos de influência, né? Não, assim, tem outros mangás muito famosos, mas Osamu Tezuka e Akira Toriyama são geralmente os dois nomes que é. Inclusive, para muita gente, eu considero Akira Toriyama como o que o Osamu Tezuka foi pro mangá, principalmente nos anos 50, 60, 70, o Akira Toriyama foi para os mangás dos anos 80 até hoje, assim, para muita gente. Então, principalmente no gênero shounen, né? Mas enfim, aqui, o Dragon Ball ele foi lançado em 1985 e foi publicado até 1994, né? Deixa eu só confirmar aqui, mas acho que é isso mesmo. Não, em 1984 o Dragon Ball estreou, desculpa. Ele estreou um ano antes do final do Dr. Slam, mas bem no finalzinho da obra. E foi publicado até 1995, né? E aí depois disso, o Toriyama lançou uma série de outros mangás, mas todos mangás mais curtos, de 1, 2, 3 volumes e tal. Destacando-se o Sandland, destacando-se o Patrol, porque eu esqueci agora o nome, o Koa também fez um certo sucesso, Nekomajin, então alguns mangás, e aí mais recentemente ele voltou a trabalhar com Dragon Ball, né, quando ali em 2015 houve esse projeto de retornada de Dragon Ball, e aí surgiu o Dragon Ball Super, tanto com anime quanto com mangá, saíram mais ou menos no mesmo momento, e aí ele trabalhou, trabalhava junto com o Toyotaro como roteirista, né? Ele era coautor de Dragon Ball Super, que continua sendo publicado até hoje. Então, assim, foi bem breve. Eu quis falar... E assim, eu vou focar mais em anime e mangá aqui, tá? Então, eu não vou falar tanto sobre jogos. Mas se a gente for estender aí, a influência do Toriyama por jogos é gigante. Na hora que eu falar de influências, eu falo um pouco, até porque o Carlinho colocou aqui umas imagens... Mas Toriyama também trabalhou em dezenas de jogos. Tem mangás deles que são mais que viraram jogos. Jogos que viraram mangá. A trilogia Gogo Akiman, por exemplo, que é outro dos mangás maiores assim, do Toriyama. Tem 3 jogos de videogame. Foram relativamente famosos no Japão. Não chegaram... Acho que só os 2 primeiros chegaram no Ocidente. O terceiro nunca chegou ao Ocidente. E enfim, né, tem outros jogos aí que são, obviamente, gigantes, a gente vai citar mais à frente. Mas queria trazer esse primeiro pequeno iniciozinho falando sobre o Toriyama, para poder puxar, né, que, então, puxar agora para um momento, né, de como é que a gente conheceu o Toriyama. Então, vou perguntar aí para os meus amigos como é que vocês conheceram as obras do Toriyama, qual foi a primeira obra, quais são as obras que vocês já conheceram do Toriyama, o que vocês lembram. Pensando em obras do Toriyama, né? Não ainda falando das influências. Para mim, totalmente ao acaso. Vendo anime, me deparei com Dragon Ball, obviamente, com Dragon Ball. E isso já na época das revistas de animes ainda, antes de Dragon Ball começar a ser exibido no SBT, aquele clássico, começou a ser exibido entre 96 e 97. Aí... Tipo, e as revistas falavam, né? As revistas tinham muito conteúdo, as revistas da época, muito conteúdo sobre aquele Toriyama em si. Então, na medida que eu ia assistindo o anime no SBT, já falando que era no SBT mesmo na época, eu ia atrás das revistas. E levando em consideração a idade que eu tinha na época, que era 18 para 19 anos, então, a minha gama de curiosidade de ir atrás, por mais que a minha vida pessoal não estivesse boa naquela ocasião, em contexto familiar e tal, whatever, era muito instigativa. Então, eu tinha uma curiosidade muito alta. Muito dessa curiosidade só veio a ser sanada depois que eu tive internet em casa, a partir de 2006, então. Antes disso, eu corria atrás de revistas, eu corria atrás de... em eventos de animes que eu ia de vez em quando ver algum stand, ver alguma mesa de alguém que estivesse falando alguma coisa sobre o Akira Toriyama. Mas assim, não por querer usar a pessoa Akira Toriyama de apoio ou as obras dele de apoio para continuar assistindo animes. Nada disso, é só curiosidade. Mas aqui abro um parênteses que num evento de anime em 2004, em uma das unidades da Faculdade Expositivo de Curitiba, além de ter assistido os dois primeiros episódios de Darkstalkers, que nada tem a ver com Akira Toriyama, eu assisti o primeiro episódio de Dr. Slump. Esse sim tem algo muito a ver com Akira Toriyama. E assisti logo na sequência. A sala com 65 pessoas olhando todas para uma TV de só 21 polegadas e o VHS do anime lá colocado no aparelho e a gente assistindo legendado o primeiro episódio de Dr. Slump. E naquele momento, para deixar bem claro para vocês, eu não tinha o menor conhecimento, assim, menor conhecimento decente sobre Dr. Slump. Eu tinha visto umas imagens em uma revista aqui, uma revista ali, mas isso. Aí vi a Aralia, achei a Aralia engraçada, a voz dela em japonês é magnífica. Caramba, é uma sessão de nostalgia mesmo. Então, falar assim, como eu conheci Akira Toriyama, da minha parte, é isso. Foi totalmente ao acaso. Totalmente ao acaso. Enfim, mas que trouxe muita curiosidade consigo com o passar do tempo. Ok. Rafa? Foi o que eu comentei dentro do chat pra vocês. Infelizmente, né, eu só conheço uma obra do Akira Toriyama, que é Dragon Ball, certo? Conheci quando criança, quando passava na TV de manhã os episódios da TV Globinho. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, né? Porque Dragon Ball acho que passou na Band, não é isso? Eu acho que Dragon Ball não passou na Band, não. Então eu tô ficando louca. Dragon Ball Z passou na Band em primeiro lugar, sagas do Freeza e do Cell. Isso. Aí depois, num passe de mágica, a saga de Buu foi pra Globo. É. Bem isso, né? Mas eu lembro de ter assistido Dragon Ball original, eu só não sei onde, gente. Então é isso. É, depois ele foi pra Globo, a primeira série de Dragon Ball. Ele passou depois, bem depois. Redublado, ela foi pra Globo, bem depois. Né? Bom, inclusive, o que eu me lembro mais é o Z. O que eu me lembro mais é o Z, de qualquer forma. É, não chega a ser o B, mas é o Z. Chega a ser o B, é ótimo. Uhum. É, então, tipo assim, eu não tenho muito o que comentar, né? Tamo aí. Foi assim que eu descobri. E você, Wesley? Pronto. Assim como a Nath, eu acabei conhecendo o Dragon Ball por conta de Dragon Ball Z, passando na TV aberta mesmo. E eu lembro que na época eu era um gurizinho que ia lá e assistia todo dia que passava na Globo. E aí queria ver sempre o próximo episódio. E, enfim, eu cresci bastante assistindo junto com meu pai, sabe? Inclusive, acho que boa parte do fato de eu curtir anime, acho que se deu muito mais por eu ter crescido assistindo Dragon Ball pelas manhãs com meu pai. Eu tenho muitas lembranças assim, sabe? Uhum. E, assim como o Caleiro também, a minha infância também não era... Tipo, eu nunca fui uma pessoa que tinha dinheiro pra comprar as coisas. E eu acho que lá por volta de 2011, 2010, a minha família adquiriu um aparelho de DVD. E meu pai veio falando pra mim, né? Poxa, quando eu era criança... o Goku, eu vi o Goku criança na TV, e tipo assim, eu só conheci o Goku adulto, tá ligado? O Dragon Ball Z. Uhum. E aí, em determinado momento, ele comprou um dos primeiros DVDs que eu tive, assim, DVD pirata, né? Comprado em feira mesmo, assim, de anime, tá ligado? Que era com os primeiros episódios do Dragon Ball, com o Goku pequeno. E, assim, eu lembro que nessa época eu tava numa febre de Naruto e Dragon Ball, sabe? Então, eu acredito que, tipo assim, o fato de eu gostar de anime se deu justamente por conta dessa influência com esse Dragon Ball. Uhum. Pode falar. Não, assim, eu comecei a ver anime, eu sempre falo, né, apesar de não ter sido o meu primeiro anime, assim, eu comecei a ver anime com Cavaleiro Zodíaco, né? Mas, desde a época que eu comecei a ver Cavaleiro Zodíaco, eu comecei a gostar muito de desenho animado, desses desenhos animados japoneses. Eu não sabia que chamava anime, mas eu sabia que era vindo do Japão e que tinha... Eu chamava de mangá. E tal. Então, eu quando começou a ser exibido anime no SBT, né? Aí eu comecei a ver tudo que tinha no SBT. E foi quando eu conheci o Dragon Ball. E o Fly também, né? Que é o Dragon Quest da Ino Daibokin. Que, de certa forma, é totalmente influenciado pro Dragon Ball. Mas, enfim. E aí, eu comecei a ver a história. Era na época que passou, já era a época que tava meio que difícil ver os desenhos da Manchete. Já tava na época que tava reprisando tudo, já tinha visto tudo de Hakusho, tudo de Cavaleiros do Zodíaco que tinha saído e tal. E Dragon Ball foi meio com um suspiro, assim. Era o desenho que eu mais aguardava. Eu ficava triste que ele passava no sábado, né? Então eu tinha que esperar a semana inteira pra poder ver os episódios e tal. E ainda era naquele pacote que o SBT comprou, que não vinha todos os episódios, né? Ele ia até pouco depois do Tao Pai Pai. E aí, anos depois, eu já adolescente, nesse meu período, assim, eu via muito desenho na TV e anime e tal, mas eu não era super ligado em anime. Meu gosto por anime, focar em anime, porque eu sempre fui muito fã de desenho animado, né? Mas eu volto a ficar num momento que era bem focado em otaku, né? O anime e tal, foi quando surgiu o Band Kids. E aí, com o Band Kids, saiu o Dragon Ball Z. E eu ficava... Peraí, mas... desenho é muito parecido com o desenho que eu vi quando eu era criança. Que porra é essa? E aí, depois que eu fui descobrir, porra, não, peraí, isso é a continuação e é a mesma obra. E aí, depois veio ver a história do mangá e tal. O Dr. Slump, eu não conheci, eu conheci, obviamente, depois, conheci o Akira, apesar de no desenho de Dragon Ball, num dos comecinhos, inclusive num episódio que passou na Band, ele vai pra Vila da Arale, né? Que é um dos primeiros capítulos do mangá. É ali nos primeiros volumes do mangá, né? Que acontece e tal. Que ele encontra a Arale. Mas é muito interessante, porque foi essa época que voltou, que teve Dragon Ball Z, que eu voltei a ter interesse maior pro anime. Aí eu comecei a conhecer outras coisas. Aí, por causa da internet, eu comecei a ver outras coisas. Por causa do IRC, na época... eu comecei a acompanhar grupos e coisas do tipo, e aí depois fui encontrar com amigos pessoalmente e criar amizades. Tipo, o anime foi uma das coisas que realmente me fez ter as amizades mais importantes que tem na minha vida, foi por causa desse meu gosto pro anime. E Dragon Ball, ele sempre foi meio com uma união, assim, de todas tipo, todo mundo gostava de muitas coisas diferentes, mas... parecia que sempre tinha todo mundo gostando de alguma coisa de Dragon Ball, né? Todo mundo conhecia e tinha alguma coisa de Dragon Ball pra falar, alguma coisa pra ver. Na época do colégio mesmo, né? Eu não me ligava muito com meus amigos do colégio, mas Dragon Ball era aquele assunto que todo mundo da nossa época que falava, né? Então, todo mundo. Dragon Ball era um negócio que foi muito importante pra minha formação e pra... E pra meu como fã, né, de anime e tal. E aí, depois de adulto, foi que eu comecei a... eu fui ver o Dragon Ball, o clássico completo, fui ler o mangá, fui conhecer um pouco de Dr. Slump, né? Até hoje eu nunca terminei Dr. Slump, é uma das coisas que eu tenho que terminar um dia. Porque a coisa que mais gosto de Dragon Ball, e por isso eu sempre disse que eu gosto mais do Dragon Ball do Goku pequeno, é o humor do humor bobo, o humor... Bem colocado, as coisas bem colocadas que o Akira faz, né? O próprio Akira, ele... Dragon Ball Z é a parte mais famosa de Dragon Ball. É a parte que mais fez sucesso no mundo. Que as pessoas celebram no mundo inteiro. Que aqui na América Latina é quase uma religião. E o caramba, quatro. Mas, eu sempre fui mais da pegada do gosto pelo Goku criança, né? E o próprio Akira, ele sempre... ele, durante muito tempo, né, ele era reticente a botar tanto violência, como ele chama, assim, no, nas obras dele, né? Então, várias vezes ele falou que estava cansado, né? Várias vezes ele tentou terminar o mangá. Inclusive, muito do Dragon Ball Z, ele existe por causa da insistência de um sistema do editor e de outras pessoas que estavam gostando do que ele estava fazendo ali. Mas eu nunca acho que ele perdeu a essência mesmo depois dele com Dragon Ball Z, né? Vindo, focando mais na parte de ação e aventura, mas acho que ele nunca perdeu a essência do humor. Eu só acho que, de fato, o humor dele tá melhor alinhado em Dr. Slump e em Dragon Ball, e aí em algumas outras obras depois, e aí vai acabar esse misto de humor e ação muito também nos jogos, né? É, inclusive, muito dessa questão do humor, o próprio Dragon Ball, todo o esquema de luta de Dragon Ball, ele era muito focado nos filmes do Jack Chan, né? Que ele sempre foi muito fã do Jack Chan. E aí, que é uma mistura de Kung Fu com humor, não é aquele filme de Kung Fu... Os filmes do Jack Chan não são aqueles filmes de Kung Fu tradicional, né? Daqueles Wuxia e tal. Eles são filmes que têm muito foco no humor, né? Numa parte mais circense até. E o próprio Dragon Ball tem um pouco disso nas lutas. É, e é claro, depois vai ter muitas outras coisas em Dragon Ball que vai gerar influência e que vão influenciar outras obras. Então, quem começou com Dragon Ball e vê Shonen depois de Dragon Ball, desde que eu comecei a começar a ver, você vê que é Dragon Ball, né? As pessoas... A influência de Dragon Ball tá em tudo. Em tudo que é Shonen posterior a Dragon Ball, né? Assim, né? Então... o próprio torneio de artes marciais, que foi quando Dragon Ball começou a fazer muito sucesso, o mangá, ele não começou com Dragon Ball, mas Dragon Ball foi o que popularizou isso em obras shonen, os torneios. A questão do Dragon Ball Z, né, do Ki, da aura ao redor, ela ficou mais forte, influenciada por Dragon Ball, os cabelos, né, a questão de quando muito forte, os cabelos crescem, que isso a gente vê em tudo quanto é shonen posterior a Dragon Ball, influência do humor mesmo. Muitos dos shonens de ação que existiam anteriormente, se você pegar pela Hokuto no Ken e tal, eles eram mais sérios, eles eram muito essa proporção de que, tipo, o herói infalível e tal. E o Dragon Ball, ele traz um personagem que é forte de começo, que é meio que o padrão do hoje em dia, até hoje, né, do protagonista de shonen, que é o cara é forte desde o começo, mas ele não é forte o suficiente para enfrentar esses inimigos maiores que vai ter pela frente, ele vai ter que ficar crescendo e crescendo, e aí surgem inimigos maiores e mais poderosos, né. Se você pegar o que tinha antes, né, se você pegar muito da influência, por exemplo, o Hokuto no Ken, o protagonista do Hokuto no Ken, ele é super poderoso desde o começo, é isso. Sabe, você vai ver outras lutas, umas lutas mais difíceis ou outras, mas nunca vai ter tipo, o Kenshiro evoluiu pra caralho pra poder conseguir derrotar esse personagem. Era outra pegada, né? Era essa pegada de botar humor junto com coisa. Muito dos autores que criaram posterior Dragon Ball viram disso, muito também porque era solicitação dos fãs, né? Os fãs queriam novos Dragon Ball, né? A Jump queria novos Dragon Ball. Vale lembrar que Dragon Ball e Dr. Slump eram os quadrinhos que venderam na história da Jump na Era de Ouro, né? Era a época que a Jump saía por 6,5 milhões de edições por semana, e quando acabou o Dragon Ball e Dr. Slump, caiu para 3 milhões, sabe? E nunca mais voltou esse nível. Né? Tinha Slam Dunk também nessa época. Eu falei Slam Dunk. Ah, você falou Dr. Slump. Eu falei várias vezes o Dunk, eu acho. Mas enfim. Slam Dunk, junto com Dragon Ball, eram as duas grandes revistas assim da Era de Ouro, né? E quando eles terminaram... Eu tenho uma consideração a fazer das falas do Evilásio, é um pouquinho lá atrás sobre os mangás. Ele falou muito bem que quando o Dragon Ball clássico começou a ser exibido pelo SBT no final dos anos 90, era uma prática até comum, posso concordar ou não, mas era uma prática comum das emissoras de TV daquela época, que os animes... Dragon Ball, Dragon Quest, Sailor Moon, Shurato, Samurai Warriors, próprio Cavaleiro Zodíaco, enfim, eles eram vendidos em lotes de episódios. Então a emissora comprava um X lote de episódios numa primeira leva, e depois, se tivesse um retorno de audiência, comprava o restante e mais levas, a depender do tamanho do anime em sequência de episódios, né? E Dragon Ball, até aquele momento, nunca mais voltou até do tal Pai Pai pra frente, o Dragon Ball clássico, só foi até ali, lasque-se, né? Infelizmente, na só foi SBT. Até ali. Na SBT. Né? Não, eu tô me referindo àquela época. Eu tô sendo muito específico àquela época. Mas onde eu queria chegar é que no início de 2003 eu comecei a comprar o mangá Dragon Ball série clássica da Conrad, enquanto meu irmão comprava o Dragon Ball Z, que saía em paralelo ao Dragon Ball clássico. Da Conrad também, obviamente. Conrad tinha essa mania, né, de dividir o mangá, né? Porque não existe mangá Dragon Ball Z, tá, pessoal? Existe só Dragon Ball, só pra deixar claro. Ah, mas assim, mas na época a gente nem ligou muito. A gente foi saber como era, assim, igual você tá falando depois. Mas na época, o importante era ter um mangá e tá maravilhoso. E quando eu cheguei numa certa edição de Dragon Ball clássico, ele vem num plastiquinho todo bonitinho, esse mangá em específico, essa edição em específica, num plástico todo bonitinho, e com uma capa em cima escrito: parabéns, a partir daqui você vai ver histórias inéditas de Dragon Ball clássico. Por quê? Só dali pra trás é que foi exibido na TV. No caso do Brasil, obviamente. Dali pra frente era tudo inédito. Aí teve o segundo torneio de artes marciais, teve o Goku reencontrando o avô dele lá, teve, né, a história do Teixin-Han, veio o Piccolo Daimao, né? Cara, ali fechou a chave de ouro de Dragon Ball clássico. Hoje então você pode pegar esse gancho porque é uma lembrança boa. Hã? Hoje você lê o Kanzenban, é 5 volumes. Ah, mas é que eu tô olhando pros mangás aqui na minha estante, eu tô me maravilhando com essa lembrança. Sabe? A lembrança parte do Tao Pai Paiva termina no volume 5. Acho que é todo. Na verdade, eu acho que o arco todo da Red Ribbon termina no volume 6, se não me engano. No Kanzenban. No Kanzenban. Eu não me lembro, posso estar falando besteira, mas era o volume 18 ou 19 da Conrad que veio esse encarte especial. Foi alguma coisa assim. Não, pode ser. É porque o Kanzenban, mas... acho que são 30 volumes, 32, sei lá. E o original é 42, o da Conrad. Mas eu sei que enquanto meu irmão estava lendo as histórias do Goku lutando contra o Vegeta e contra o Nappa, eu tava me maravilhando com a chegada do segundo torneio de artes marciais. Meu Deus, né? Então, cara, foi curioso. As palavras do Bilal me levaram a essa época de volta. É impossível não me lembrar dessa época, é impossível. Pois é, então assim, eu quis trazer esse momento porque eu sabia que algumas pessoas aqui eles não conheceram tanto Dragon Ball clássico, assim, como eu e o Carlina, na época que saiu o primeiro, para poder passar para o próximo tópico, que é a parte de influências, né, de Dragon Ball. Essa parte, né. E aí vem a questão, né, mas, ok, tem Dragon Ball é essa obra, né, que é famosa por muita gente, mas nem todo mundo conhece o pessoal conhece, nem todo mundo dá tanta bola assim pra Dragon Ball. E até aí, ok, tá? Ninguém é obrigado a gostar de Dragon Ball. Hoje em dia eu vejo muita gente criticar coisas em Dragon Ball, né? Que eu ainda acho meio bobeiro. Mas eu entendo que é uma obra daquele tempo, com coisas que até o próprio Akira Toriyama não faria novamente, né? Mas o que vem depois da onda de Dragon Ball que eu falar é a questão das influências, né? Então, basicamente, existe o shonen antes de Dragon Ball, existe o shonen de ação. Na verdade, não é nem um shonen, né? Série de ação de mangá depois de Dragon Ball e anterior a Dragon Ball, assim, né? Basicamente, tudo que vem depois tem alguma influência no jeito, no estilo, na forma de tratar os personagens, na forma de construir os personagens, no estilo visual de como você mostra o design de lutas, como você mostra velocidade. Eu me lembro muito, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, a acompanhar, Higni Kakeru, do Kurumada. Higni Kakeru do Kurumada, ele é um mangá de boxe com os personagens, a cara do Cavaleiro Zodíaco, né? Nesse, o Kurumada ele faz muito o esquema de os personagens são muito rápidos, né? Não dá pra ver, né, as coisas e tal. Só que ainda não tinha esse esquema todo do Dragon Ball, né? Ou pelo menos o Kurumada não tinha essa influência toda, né? Nos começos, assim, primórdios do Higni Kakeru. É uma esculhambação, você não consegue entender porra nenhuma o que tá vendo ali. E aí, meio que esse negócio de lutas em alta velocidade surgiu não, né? Mas foi aprimorado pelo Toriyama de maneira que, hoje em dia, qualquer obra, anime, mangá, filme, quando vai fazer obras, lutas em alta velocidade, eles usam o esquema do Akira Toriyama criando Dragon Ball, sabe? Do cara se movendo muito rápido, tem o risquinho, só os flashes de impacto, tudo isso é de Dragon Ball. Tudo isso vem ali do que o Toriyama fez, né? Toda a ideia de pegar a ficção científica junto. O Toriyama, ele gostava muito de obras ocidentais, né? E isso é muito, muito claro em Dr. Slump. Só que quando ele criou Dragon Ball, ele queria pegar uma parada mais oriental. Tanto que o Dragon Ball... aqui o foco não é só falar sobre Dragon Ball, por isso que eu não botei tanto. Mas Dragon Ball ele é inspirado, né, originalmente no romance dos Três Reinos. Dos Três Reinos, não. Na Viagem ao Oeste, desculpa. na Viagem Oeste, que é uma das obras mais clássicas da cultura oriental, né? A cultura chinesa e tal, aí tem versões em japonês, né? O Son Goku, né? Que é a versão japonesa do Sun Kong, que é o Rei Macaco. É uma influência direta. E, originalmente, Dragon Ball era pra ser feito só até aquela parte que eles encontram as esferas do dragão, o Goku se transforma em Ozaru. Era pra ser aquilo ali. Toriyama montou pra ser aquilo ali. Só que fez tanto sucesso que o pessoal fez continuar. E aí, a influência do que vem depois, especialmente em séries de luta, é absurda. Assim, o que Dragon Ball Z... é a base para toda a obra de anime de shonen de ação desde que surgiu. Basicamente é isso. One Piece, você vai ver direto influência de Dragon Ball Z, quando aumenta os poderes, os gears do Luffy, tudo. É direto. O próprio Jujutsu Kaisen, né, a maneira como alguns ataques são feitos, todos eles vêm de influência das movimentações, do jeito como era feito em Dragon Ball Z. O Kimetsu no Yaiba, né? Toda a parte de luta com espadas e a insurgência do Ki, de pegar inspiração, é muito de Dragon Ball. Então, tudo... Eu tô pegando obras mais novas, que é porque são obras mais distantes. Se eu pegar obra de perto, nem precisa dizer, né? Que Naruto é de Dragon Ball, que Bleach é baseado... Bleach existe principalmente por causa do reforço que o Toriyama deu pro Kubo, né? O Kubo, quando ele tentou fazer Bleach, ele foi rejeitado muitas vezes, e o próprio Toriyama, né, sugeriu que o Kubo insistisse pra ele continuar até Bleach surgir do jeito que surgiu e ser a influência que é, né? E ser famoso como é, né? Então, e aí eu queria pegar esse lance de influência, antes de falar da parte de jogos, Carlito, que você trouxe aqui também, né? De trazer isso, assim, que outras obras vocês conhecem que vocês conseguem ver diretamente a influência de Dragon Ball nelas, que basearam alguma coisa em Dragon Ball, que vocês sentem que só existem do jeito que são por causa de Dragon Ball? Eu queria comentar duas. Obras que vocês conhecem, que vocês gostam, né? Sim, então, uma que eu gosto é Fairy Tail. Eu acho que o Fairy Tail, ele tem um pouco dessa influência também do Toriyama. Inclusive, até o próprio autor de Fairy Tail, não lembro o nome dele agora. Hiromashima. Hiromashima também fez comentário, e eu acho que, tipo assim, dentre os autores de mangás que comentaram sobre essa questão da morte, do falecimento do Toriyama, eu acredito que pegou bem forte pra ele também. E eu já vi várias notas dele, porque o Mashima, ele gosta sempre, não sei se vocês já leram os mangás, mas ele gosta sempre de deixar sempre um textão, umas notas sobre como ele está criando os personagens, influências e coisas do tipo, e ele sempre comentou muito sobre o Toriyama, mesmo não sendo da Jump. Então eu acredito que ele bebe muito dessa fonte também. E eu queria comentar um segundo, que é o próprio Hirohiko Araki, né, que já estava na indústria. E depois de Dragon Ball, eu penso que Jojo parte 4 ali, né? Sim. Já bebe muito de coisa aqui, de elementos de Dragon Ball. Principalmente essa parte 4. Ele muda, né? É muito diferente o que é o Jojo nas primeiras sagas e o que ele vai para sagas posteriores. Sim, sim. Eu acredito que no momento que me lembre a cabeça são essas duas obras. Alguém mais aí? Pode falar de Dr. Slump também, tá? Eu acho que tem muitas obras de humor e comédia que elas existem por causa de Dr. Slump. Acho que tudo que é de humor, pastelão, shonen, é tudo vindo de Dr. Slump também. É que o Dr. Slump eu não vi. Eu acho que Boku no Academia também entra, né? Como relacionado. Mahiro Academia, melhor dizendo. Não tô conseguindo pensar muita coisa, mas eu falo isso porque questão de treinamento, a simplicidade do traço, né? Me lembra, né, as questões. E fora os protagonistas lutar com força, né? Porra, sério. Essa ideia de ter que aumentar aqui, essas coisas, tudo é Toriyama. O próprio Fumeto Kimish tem influência de Toriyama, sabe? Em alguns aspectos de como as lutas são montadas, os setups de luta e outras coisas. Todos são muito. Lembram setups de luta de torneios de Dragon Ball e tal. Bom, eu não sou tão. Eu não consigo perceber tanto essas coisas com relação à coreografia de lutas, ou setup, ou movimentação da câmera, né? Mas a gente pode sempre trazer o embate do século, que é o One Punch versus Goku, né? Sim. Então, tem o One Punch, que também deve ter a influência, né, de Dragon Ball. Total. É assim, qualquer anime que você vê de protagonista em um cabelo que muda quando ele usa o poder, é Dragon Ball. É quando ele não tem. Basicamente. Mas tem o cabelo do protagonista todo espinhado, que nem o do Goku. É verdade. Eu mesmo que eu só tô dando graças a Deus que esse cast tá ocorrendo agora, numa década e pouco depois que o Okut faleceu, que eu me lembro claramente que existia uma comunidade no Okut que dizia que o nome da comunidade era Todo Anime é Cópia de Hokuto no Ken. E todos os tópicos que tinha nessa comunidade era sobre como cada anime chupava de Hokuto no Ken. Tudo bem que era uma página humorística, era um negócio que você não podia levar muito a sério e por aí vai. E tinha um tópico lá que era Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT chupam de Hokuto no Ken. Literalmente chupa era o nome do tópico. E assim, eu concordo com o Eduardo, tem muitos animes, assim, isso, não digo todos, mas tem muito anime shonen que realmente bebe de referência de Dragon Ball, assim, a Bleach bebe que é uma maravilha, né, Bleach pra beber Dragon Ball é uma maravilha, mas, assim, agora me veio a cabeça a lembrança de Hokuto no Ken, aí agora eu tô pensando, cara, será que Dragon Ball bebe alguma coisa de Hokuto no Ken? Com certeza, assim, pô, certeza, mas, desculpa te cortar. Mas eu queria falar que, na verdade, as duas obras também bebem de uma outra obra, né? Que é a Shito no Joe. Que é tido por muitos como o primeiro Battle Shonen, né? Pessoas que estudam anime, essas coisas assim. Sim, não, assim, base sim. Vou falar o Hokuto no Ken, Dragon Ball e o Shito no Joe bebem de Astro Boy. Sim, com certeza. Aí. Foda também, né? Logo Astro Boy é o primeiro de todos os primeiros. Ele talvez seja o primeiro shounen de ação, assim, né? É verdade. É porque ele tinha uma pegada mais realmente de ficção científica em outro aspecto, né? E não era tão focado nas lutas, né? Isso. Mas o próprio Shito no Joe, porque ele é uma pegada, ele é meio que a base de muita obra de esporte também, que vem depois. E aí Hokuto no Ken vem muito dessa questão dos poderes também. Eu falei, o Dragon Ball tem, mas o Hokuto no Ken também tem muito disso, né? Mas ainda esse aspecto de humor e ação unidos, ele meio que é Dragon Ball criou, sabe? Então toda obra que você vê que tem ação com uma pegada de humor, a parte mais acrobática. Porque tem que lembrar que muito disso, Dragon Ball, todas as bases de luz de Dragon Ball é baseado, muito baseado no Jack Chan, né? Então, se for voltar a isso, todos os animes de ação posteriores da Dragon Ball são baseados no estilo de luta de Jack Chan. Então, essa parte de luta acrobática, coisa do tempo, porque o Hokuto no Ken não é bem isso, né? O Hokuto no Ken, ele é mais, muito mais seco e brutal, né? Pois é. Tem tudo isso, mas e aí, de fato, assim, dizer que Dragon Ball pegou de Goku Tokken, claro, assim, eles são contemporâneos, né? Então, a influência de ambos estava ali. É como o próprio Wesley falou, né, do JoJo Bizarre Adventure, né, que também é contemporâneo ali, que ele vai mudando, né, aspectos por causa do que foi Dragon Ball também. Então, isso é natural das obras fazerem. Mas se for pegar assim, no geral, o que mais influenciou é porque o Dragon Ball, a gente tá falando também muito, por exemplo, influências nele nos animes mangás. E aí agora eu posso pegar a influência do jogos de videogame, né, que o Calírio botou. Então, a arte do Akira, o estilo de obras do Akira, elas acabam influenciando várias outras coisas. Uma, por exemplo, eu tava pegando agora, né, por causa da morte do Toriyama, fui falar das homenagens e tudo. Tanto o ator, né, quanto o diretor do filme do Pantera Negra, o ator que faz o Killmonger, diz que o Killmonger é baseado no Vegeta. a construção do Killmonger é baseada na construção do Vegeta, sabe? Ah, sim. É porque ele é muito otaku, né? Sim. O nome dele agora. Mas uhum. Você vê, Matrix total baseado em Dragon Ball. Matrix é principalmente o 2 e o 3, porra, Dragon Ball até você chega, assim. Parece que eu tô vendo um episódio de Dragon Ball ali, nas lutas de Matrix. Próprias obras de... Muitas dessas obras de hoje em dia que a gente tem de filmes de super-heróis, eles têm um aspecto bastante do que foi por causa de Dragon Ball, né? Que influenciou outras obras. Assim, e lembrando, tudo uma influência um influenciando o outro, né? O Akira Toriyama, ele sempre falou, tal como o Tezuka, que ele era super fã dos desenhos da Disney, né? Então, muito da obra do Toriyama lembra muito também, no começo, assim, a parte de humor, lembra muito as obras da Disney. Então, obviamente, é referência em cima de referência. E aí, nos jogos, né, tem referências diretas e indiretas. Indiretas, um zilhão de jogos que usam a mesma coisa que eu falei dos poderes. Diretas, tem os jogos que, de fato, foram criados com designs do Toriyama. Né? Dragon Quest é a franquia mais famosa a franquia que criou o RPG, o JRPG, né? Segundo foi, então, o primeiro JRPG é Dragon Quest. E aí ele acabou dando as bases para muitas obras, e aí o design do Toriyama é base para muitas obras. Se a gente for ver, o slime, como a gente concebe em anime hoje, ele todo, por mais que venha modificando, tudo dele vem muito mais baseado no slime que o Akira Toriyama criou para Dragon Quest, que virou tipo símbolo de Dragon Quest, do que o slime monstro clássico das aventuras de D&D. Então, os slimes de D&D eles são mais cool, gelatinosos e outras coisas, né? Esse design fofinho, redondinho e coisa do tipo, ele é muito mais baseado no que veio a ser o slime de Dragon Quest e aí das outras obras. Então, todos esses animes de slime que a gente vê hoje, pessoal, influência aí direta ou indireta da arte do que foi o Toriyama criando os slimes, os monstros de Dragon Quest. E aí você vai ter, eu falei do Agetama, você tem um zilhão de jogos de Dragon Ball, Chrono Trigger, Carlírio botou aqui, jogos mais famosos do Super Nintendo, dos jogos mais celebrados de RPG até hoje. Que o design é todo do Akira Toriyama. As histórias também, parte do enredo também é obra do Akira. Tanto no desse aspecto mais geral de quadrinho, mangá, quanto jogos, a influência é muito direta da obra e da arte do que foi o Toriyama. Carlírio, você quer falar alguma coisa sobre isso? Tenho certeza que Chrono Trigger, para mim, é o exponencial de falar de Akira Toriyama. Por quê? Eu tava naquela fissura de RPGs, tanto eu quanto meu irmão na época, e se maravilhando com o Super Nintendo, que para nós, Super Nintendo lá em 96, 97, era o pica das galáxias, né? Daí a gente alugando fitas e tal. E num dado momento, meu irmão viu uma capa de um jogo chamado Chrono Trigger na locadora. Eu pensei, você quer alugar isso, Pé? Em vez de a gente pegar o Final Fantasy 3 e fechar logo? Ele, não, vamos pegar isso aqui. Vamos ver como é que é. E os desenhos, e o desenho da capa era muito Dragon Ball-like. Era muito Dragon Ball-like. Aí fomos jogar, né? E no que a gente foi jogar, o desenho dos personagens na tela, no menu, de você colocar o equipamento, as caixas de diálogo, o próprio personagem andando na tela, aos pixels. Tudo Akira Toriyama. Chrono Trigger, como a Evelaz bem falou, originalmente lançado para Super Nintendo em 1995, ele ganhou uma versão especial para PlayStation 1. Sim, que dentro de... Né? Se não me engano, era Final Fantasy Collection, que vinha com o Final Fantasy 6, se eu não me engano, mais o Chrono Trigger. Em esses dois jogos, dois CDs. Um CD para cada jogo. E esse Chrono Trigger, ele mantinha os gráficos do Super Nintendo, toda a jogabilidade do Super, porém com um extra. Qual que era esse extra? Abertura, encerramento e várias outras animações no decorrer da história do jogo, animações feitas pela Toei Animation e supervisionadas diretamente pelo Akira Toriyama. Então ganhou-se um plus a mais Chrono Trigger na versão de PlayStation 1. Essa versão que foi lançada no Japão em 1999 e no Ocidente em 2000. Cara, eu não preciso dizer que... Tudo bem, eu só comprava o jogo pirata, já tô aqui assumindo. Enfim, eu não preciso aqui dizer... Eu não preciso aqui dizer que assim que eu soube disso, porque eu colecionava a revista de games na época, inclusive a que eu mais gostava era uma chamada Gamers. Essa era o nome da revista, Gamers. Hoje isso é palavrão. É nada. É, hoje em dia é palavrão, mas na época, meu Deus, você joga, você é gamer. Isso. E, cara, eu fui correndo atrás dele, tentando achar naqueles mini shopping centers de produtos made in Paraguai, made in China, que tinha aqui no centro de Curitiba, meu Deus, nas galerias, né, cara, será que eu acho? Até que eu achei um. Achei, corri pra casa, juro, eu fiquei, acho que uns 4, 5 dias voltando do trabalho, que eu fazia fechamento, eu chegava do trabalho, eu ficava umas 3 horas na frente da TV jogando, dia de folga, eu prefiro nem comentar, até eu fechar esse maldito Chrono Trigger no PlayStation. Eu consegui fazer, acho que 6 finais diferentes, e o legal é que cada final manteve a estética do Super Nintendo, inclusive um final especial, na qual o Chrono, que é o principal protagonista, o rapaz de cabelo vermelho chamado Chrono, o cabelinho like Goku, né? É maravilhoso, like Goku, o cabelinho do cara ali. Ele entra numa sala e ali tem um Akira Toriyama no meio, e tudo que acontece ali naquela sala é uma homenagem que o Akira Toriyama tá fazendo às pessoas que apoiaram ele no trabalho. Uhum. Caraca! E tá dando uma mensagem pros dois filhos dele. Pois é, tem maravilhosa essa sala. Cara. Da hora, fala. É maravilhosa essa sala. Que bom que você fez quase metade dos finais, hein? Não, são 13. São 13. Super Nintendo eu fiz os 10. Socorro! São só 13. No Super Nintendo era 10 finais, no PlayStation aumentou pra 13. Tranquilo. Tranquilidade. Uhum. É de acordo, assim, Rafaela, de acordo com o que você fazia no jogo, de acordo com os personagens que você ia enfrentar, o Lavos, e uma série de outros fatores, você tinha acesso a finais diferentes. Uhum. Né? Uhum. E, cara, é maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Foi uma sensação ótima. A sensação, a primeira vez que eu joguei Chrono Trigger foi em emulador, né? Foi muito impressionante pra mim a sensação que eu tive com o Chrono Trigger. Eu acho que foi o primeiro RPG que eu joguei japonês que não tinha encontro aleatório. Isso era maravilhoso, assim. É outro mundo, assim. Quando a primeira vez que você joga um jogo de RPG japonês que não tem encontro aleatório, é outra história. Hoje em dia as pessoas não sabem o que é isso, porque o pessoal novinho nem joga mais RPG com encontro aleatório. Mas, meu Deus, na época... Na minha época, porra, cara, 3 passos você dava pro negócio, era encontro aleatório. Pokémon mesmo, porra, o que eu... Tenho assim, raiva do Zubat por causa de encontro aleatório, é inacreditável. Assim, eu não tenho nada contra encontro aleatório, porque eu sou um grande fã de Breath of Fire, de Final Fantasy, de Star Ocean, e todos eles as batalhas são encontros aleatórios. Mas Chrono Trigger tem esse ponto mais de atenção, assim. que é pra você batalhar, você tá numa área, você entra numa área, os inimigos aparecem, ou você encosta nos inimigos que estão dormindo, qualquer coisa assim, e a luta ocorre ali, sem você passar pra um outro plano de batalha. E o jogo ele é construído de uma forma que ele se adapta ao seu personagem, assim, em geral, né? Na primeira vez não parece, mas à medida que você vai jogando o jogo, a não ser que você esteja muito, muito fraco, você não precisa upar muito, você não precisa grindar muito pra fazer as histórias, porque o jogo se adapta ao seu personagem. Então é justificado não ter encontro aleatório dentro do jogo. Então é maravilhoso isso. E assim, pra finalizar, Akira Toriyama, você vê ele em cada desenho de cenário, no desenho dos personagens, você vê o trabalho de Akira Toriyama em Chrono Trigger, mas você vê do início ao fim. É. Tipo a Square, que hoje é Square Enix, mas é Square Soft na época, ela acertou em cheio em quem escolheu pra assumir esses trabalhos artísticos. É por causa do Chrono Trigger, mas acertou assim. Por causa de Dragon Quest, né? Lembrando que tudo isso veio por causa do Dragon Quest. Como eu disse, é o primeiro de RPG. Sim, que era o RPG que até hoje é o RPG japonês. Era um RPG que disputava. Assim. A série Dragon Quest, ela disputava par e passo a atenção do mercado japonês de parte do Ocidente com Final Fantasy. É, assim, vale ressaltar que no Ocidente, Final Fantasy é a série mais famosa, mas no Oriente, no Japão, Dragon Quest é a série mais famosa de RPG. Ainda até hoje. Só pela curiosidade. A época que foi lançado, só pra finalizar. Só pra finalizar esse ponto. A época que foi lançado Final Fantasy VIII, Aí, não, Final Fantasy, o Final Fantasy VIII, ele foi lançado dias antes do Dragon Quest mais recente, que era, se não me engano, era o 9 ou o 8 também, alguma coisa assim. Que era uma caravela no logo de Dragon Quest. Eu me lembro que o pessoal da Square estava comemorando que vendeu não sei quantas, tantas cópias no Japão. Dias depois, Dragon Quest foi lá e bateu esse número de cópias em uma noite de vendas. Então, assim, era uma guerra que nem Vilas falou, era uma guerra, assim, surreal. Era uma guerra de palmo mesmo. Mas sim. Mas dava gosto. Era uma época que eu jogava pra caramba, eu acompanhava nas revistas de games isso. E caramba, era divertido, era divertido. Lembrando que são obras que até hoje elas saem, né? Aí. Então, franquias, né? Que nunca, nunca tanto uma quanto a outra. Mas enfim, né? Então, indo pra nossa parte final, agora sim, né? Que a gente vai pra parte final. Como eu falei, né? Esse é um podcast que é legal, né? Pra celebrar a história, a obra do Toriyama. Mas é um podcast que eu não gostaria nem de estar fazendo, né? Ele é meio que um dos autores, assim. Eu sei que pra cada um vai bater diferente. Então, vou ter que falar muito pra mim, que eu já falei um pouco lá no... No Yopinando Shimun, né? Quem acompanhou, eu e o Yuru, que falamos muito. O Toriyama é um cara que ele acabou sendo tão influente assim que. Pelo menos pra mim, né? Eu sei que talvez pra maioria. Eu não sei aqui como é que foi pra maioria, né? Quando teve a morte. Quando teve o anúncio, né, da morte do Toriyama, foi aquele dia que. Sabe, uma pessoa que eu nunca conheci, que eu nunca vi, uma pessoa que pouquíssimas vezes na minha vida ouvi a voz dele. E que eu me senti muito mal, cara. Muito mal, assim. Foi um dos dias, assim... Esse ano, eu acho que foi o pior dia desse ano pra mim. Foi isso aí, porque eu... Porra, me senti muito mal, cara. E é muito louco, né? Porque ele isso aconteceu num dia que era meio que uma... Celebração para lembrança, né? Porque foi anunciado no mesmo dia que era o Dia da Internacional da Mulher. E era meio foda, assim, porque eu é um dia que eu vou sempre lembrar meu mal por causa disso, né? Que foi a morte dos autores de mangás mais importantes, assim, da história. E é porque, diferente do Tezuka, que eu acho... Eu já tenho muitos textos celebrando Tezuka e tal, quão importante e tal. Ainda é um cara que morreu antes de eu conhecer, assim, né? Não antes de eu nascer, porque ele morreu em 89, eu nasci em 88. Mas eu não conhecia, não sabia o que era Osamu Tezuka quando faleceu e a comoção que foi. E aí os artistas que foram falecendo, artistas que eu conheci, que eu celebrava, eu sempre me sentia muito mal, assim. Eu me lembro muito quando o Takahata faleceu, o quão mal eu me sentia. A gente também fez um podcast homenageando, né, o Takahata na época. E o Satoshi Kon também, sabe? Porra, super prematuro e tal. E dito isso, o próprio Miura, né? Do Berserk. Mas acho que a morte do Toriyama foi meio que a hora que eu bati o baque. Tipo, porra, os caras que eu... Os meus ídolos estão morrendo, sabe? Porra, tá foda. Assim. Tá no momento da minha vida que meus ídolos estão morrendo. Eu me senti muito mal, assim. Muito mal. Mas, ao mesmo tempo, feliz de tanta gente celebrando e tanta gente no mundo mostrando o que foi. De pessoas que começaram a desenhar mangá por causa do Toriyama, né? O Toyotaro, ele desenha mangá desde os anos 70, mas sempre o sonho dele foi desenhar e ser elogiado pelo Toriyama. O Toriyama tem um puta síndrome de impostor, né? E o maior momento da vida dele foi quando o Toriyama elogiou ele e eles escolheram ele pra trabalhar junto com ele pra construir outro Dragon Ball Super, né? O Oda, né? Ele fala sempre muito do como o Toriyama influenciou na carreira dele. O Kishimoto de Naruto. E aí você vê toda essa celebração, né? O Toriyama foi um cara que ele encontrou os grandes ídolos dele daquele momento da vida dele, né? O Ayrton Senna, o próprio Jack Chan, né? Que eu falei aqui. E eu acho que o Toriyama, ele é um dos poucos caras da indústria que ele é um cara que é muito famoso por muito tempo, por mais que acredito que ele tenha falecido novo, né? 68 anos. Que ele não caiu naquela onda de pessoa que é controverso, assim, sabe? Por mais que tenha outra coisa do dos mangás do Toriyama mais antigas, que você diga, ah, não, é uma parada mais antiga e tal, ele nunca foi um cara que foi detestado ou que as pessoas se irritassem, assim, né, na indústria como um todo. Então, é muito, muito louco, assim. Então, eu me sinto muito mal, não sei. E aí, é isso que eu queria falar aqui. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre sentimentos em relação ao adeus do mestre aí. Eu vou ser muito sincero. Quando eu vi lá no grupo nosso, lá da Gangue do Arte, depois também no grupo do Kyodai, no Ambling no Arts, como em especial Evilás e Luke se sentiram quanto a chamada ao falecimento do Toriyama, na verdade, o primeiro que entrou lá no grupo foi o Ian. Aí outras pessoas comentaram embaixo, Evilás veio e comentou junto, depois o Luke também. Eu tinha visto de manhã e eu não... Na época, na hora, eu fiquei meio mal, nem quis trazer pro grupo, assim. O Luke veio na madrugada, inclusive, né? A gente não dormiu direito. O Luke colocou isso. O que eu ia dizer é o seguinte, eu entendi toda a comoção do pessoal ali no grupo, em diferentes níveis, mas teve comoção sim, que eu preferi não falar nada, porque o que eu teria para escrever naquele momento ia soar até talvez, na cabeça de alguns integrantes do grupo, um tanto quanto deselegante. Mas eu vou aproveitar a oportunidade para dizer agora o meu ponto, o meu extremo. Assim, não tem como negar, é impossível, é desumano negar a importância do Akira Toriyama para toda a indústria de animes e mangás do Japão, não só no Japão, como a influência no Ocidente também. Não, tipo, negar isso não é nem ser... Assim, vamos dizer um pseudo-negacionista, não é nem isso, cara. É você ser meio cretino com a história, meio sem noção. Não se nega o óbvio, não se nega. Pra mim isso é tão óbvio quanto a água ser clara, quanto o ar que a gente respira. Isso é óbvio demais. Tipo, o trabalho do Akira Toriyama é algo pra ser lembrado pra toda uma existência. Eu não tô falando só do nicho, eu não me refiro apenas ao nicho. Claro que o nicho é o de maior impacto, mas caramba, o trabalho dele, tudo, ele, é um toque ele labor, vai né? além do nicho, ele passa disse, essa muralha, países latinos, ele passa a muralha do nicho. Países latinos ali, México e tal, ele é basicamente Goku é Deus. Então... Tipo, não tem como você negar a importância do trabalho dele, só que eu vou ser muito sincero. Eu não chorei pela morte dele. Eu não me senti mal pela morte dele. E realmente eu li aquilo, tive uma, vamos dizer assim, uma comoção de alguns poucos minutos, depois, ok. Que? O que que acontece? Eu nunca tive uma influência direta do Akira Toriyama. Eu nunca... É que nem eu falei, eu assisti ao acaso Dragon Ball, e por causa desse acaso que eu fui atrás de saber mais sobre quem era esse Akira Toriyama e quais eram as outras obras dele. E o que eu soube foi muito pouco até chegar à internet em casa. Antes disso, o que eu sabia era um negócio muito ínfimo, muito pequeno, pouca coisa. Então, assim, eu realmente entendo todo mundo que se comoveu, eu não vou negar isso. Tipo, eu não vou ser desumano, não vou ser cretino dessa forma. Eu realmente entendo e respeito, por isso que eu preferi ficar quieto, por isso que eu preferi não escrever nada. Eu realmente preferi isso, mas eu vou ser sincero, se eu falar que chorei, é mentira. Se eu falar que eu me senti mal, assim, dias a fio, é mentira. Só que, ao mesmo tempo, eu sou sincero. Não se joga o trabalho dele fora. Pessoa que chegar pra mim, escrever, falar, whatever, e o trabalho da Akira Toriyama é um negócio que vai passar uns 10, uns 5 anos da morte dele e ninguém mais vai lembrar, essa pessoa merece um tapa na cara. Essa pessoa merece... Assim, em termos culturais, é menos pesada, porque não se faz, não tem como. Uhum. Assim, eu coloco adendos, não vou dizer que eu nunca chorei por um artista, não vou dizer que eu nunca chorei por alguém importante. Por exemplo, quando a Ayrton Senna morreu em 94, eu chorei copiosamente. Quando passava na TV o velório dele em São Paulo, parando toda aquela cidade, São Paulo capital e tal, eu chorei copiosamente, eu assisti a porcaria da corrida, eu tava vendo a porcaria da corrida que ele se acidentou fatalmente. Não, eu vi também. Tipo, assistindo via TV, obviamente. Eu tava mais confuso, então, eu fiquei assistindo triste, mas mais confuso, porque eu não era fã de Fórmula 1, mas eu vi essa corrida, assim, eu vi quando aconteceu, tipo, eu vi toda a comoção. Tipo, essa do Senna eu posso garantir pra vocês que eu chorei demais, eu chorei pra um caramba. Eu não vou entrar em conceitos familiares, porque, pô, não chorar por um familiar que é do teu vínculo, da tua primeira linha, assim, é sacanagem, né? Não, mas, eu não acho problema. Caramba. Eu acho que cada pessoa tem sua forma de... Isso, mas, assim, em termos de artistas, eu me lembro claramente que eu chorei, assim, de pessoas, não só artistas, pessoas importantes e tal, eu acho que eu chorei só pela Ayrton Senna mesmo, viu? Mas ninguém não. Ninguém não. Nem mesmo Pelé morreu. Ok, o time que eu torço, o Santos, ele se criou no Santos, deu um monte de coisas pro Santos, melhor dizer, porque isso é impossível, né? Ele fez a carreira toda do Santos, ele fez o Santos aparecer pro mundo, quer o pessoal aceite isso ou não, ponto. Chorei pela mão do Pelé? Não, eu não consigo. Não. Eu nem chorei, lembrava que o Pelé já tinha morrido. Também. Na minha cabeça, ele morreu em dezembro de 2022. É. Eu fiquei, não, assim, o Pelé morreu? Essa questão de níveis diferentes, sim, não é, foi uma comoção absurda no Brasil. Com sentido, né? Porque o Pelé botou o Brasil no mapa do mundo, né? Mas exatamente. Tudo bem. Ah, e voltando para a Akira Toriyama, para encerrar de minha parte, eu tava lendo uma reportagem no... Caiu no meu colo essa reportagem lá do Clarim.com da Argentina. Por quê? Porque os fãs de animes de Buenos Aires se juntaram ao Obelisco, que é o monumento ali da... É o principal monumento de Buenos Aires, bem no meio da avenida mais larga do mundo. E o pessoal foi lá pra fazer um momento Kamehameha. Todo mundo com alusões a Dragon Ball em suas vestimentas, em suas perucas. Ou outros até fazendo cosplay perfeito de personagens de Dragon Ball. E todo mundo fazendo um momento Kamehameha em homenagem a Akira Toriyama. Cara, isso deve ter sido muito épico. Isso deve ter sido muito épico. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja épico. Sério... Eu tenho 45 anos na cara, sou fã de animes e mangás assumidamente, muito mais de anime, óbvio. E eu ainda acho que isso deve ter sido épico demais. Se eu sou um fã incondicional da Akira Toriyama, sou um argentino e moro ali em Buenos Aires, eu ia pro Obelisco participar disso, cara. Na moral, eu ia. Eu ia e tô nem aí, eu ia. Deve lembrar que o último episódio de Dragon Ball Super foi exibido em países latinos em projeções absurdas, né? É verdade. Estádios de futebol e coisas do tipo, né? É verdade. Isso ocorreu... E uma manchete sobre isso foi no Peru, se não me engano, Peru ou Colômbia, que o pessoal foi massivamente no estádio pra assistir esse episódio, cara. O pessoal tudo... Maravilhoso. Por isso que eu digo... Por isso que eu digo, posso não ter me comovido igual outras pessoas comoveram com a morte do Toriyama? Pode, tanto que ocorreu, de fato ocorreu. Agora, isso não tira em nada os méritos desse cara. Ele foi um mestre, que ele pode ser considerado e deve ser considerado um mestre para futuras gerações de mangakás, para futuros estúdios de animação, para a própria Toei, que realmente a Toei deve muito a... O Akira Toriyama deve demais e vai dever com toda a sua existência ao Akira Toriyama. É um negócio absurdo, cara. Enfim. Sim. Ah, Jump, né? Toei, todas as empresas, elas devem muito pra o que o Akira fez, né? Wesley, Rafa, querem falar alguma coisa? Não quero. Eu acredito que eu me senti assim como o Evelazo também. Porque... Eu cresci acreditando. Eu cresci. É a mesma coisa. Eu tô vendo também meus ídolos morrerem, tá ligado? E eu acredito que, tipo assim, acho que é a primeira vez que alguém de uma dimensão tão. De uma base tão. De uma grande influência, assim, morre. E eu sinto, assim, tá ligado? Tipo. Eu sou uma pessoa que eu cresci ouvindo bastante rock, sabe? Então. Os meus dois maiores ídolos do rock, assim, meio que. Morreram também, sabe? Tipo, enfim, de certa forma não cabe falar muito sobre isso agora, mas com relação a... Oi, Wesley? Opa. Pera aí que aqui ficou... Wesley, fala de novo essa parte. Ah, provavelmente porque ele não estava te ouvindo. E aí pronto. A transmissão agora... é do Vilásio, né? Então. Isso. Agora tá ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. Eu só queria comentar que eu realmente fiquei triste, mas... E eu chorei bastante, assim, em alguns... Eu fiquei só um dia, só, tipo, só no dia que anunciaram mesmo. Mas eu fiquei com uma sensação bem pesada, sabe? Tipo assim, de pensar que é alguém que simplesmente, eu acho que muitas das escolhas das quais eu faço hoje em dia são justamente por conta de ter tido uma influência de base, ter conhecido a obra do Akira Toriyama. Então, eu acho que é quase como... Não sei, a mesma sensação de estar perdendo alguém conhecido, sabe? É estranho. É estranho, pode ser uma pessoa que... É porque é uma que... pessoa que estava ali, tipo, a gente nunca nem... É que eu acho que diferente de outros autores que estão velhos e tal, que você vê, pô, os caras estão próximos de morrer, era um cara que estava ali e você nem pensava assim, porra, aqui o Toriyama pode morrer, né? Tipo, foi meio com... Caralho! Esse cara que fez esse negócio incrível, ele pode morrer, é uma parada meio... chocante, assim, pra mim. Né, total. E aí eu lembro que, acho que eu não comentei muito no Twitter, porque também não, eu acho que eu me senti assim como o Cavaleiro, não me senti muito confortável. Inclusive, eu teria mais coisas pra falar, só que eu não consigo lembrar agora, mas eu fiz alguns textos no meu celular, assim, bem no dia, só pra mim mesmo, sabe? Eu acho que talvez eu poste eles no meu blog daqui um mês, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Que eu acho que foi um momento que eu tive assim, um momento de reflexão assim, sobre as coisas que eu consumo, sobre a forma como eu consumo e como elas me influenciam, sabe? Porque eu acho que eu fiquei muito nessa pira, assim, mas não de forma negativa, sabe? Mas sim, num pensamento de, tipo, pensar como que eu me formei a partir dessas obras, das obras criadas por essas pessoas, sabe? Inclusive tem outros autores também, mas... Enfim, dito isso, eu acredito que o legado do Akira Toriyama vai continuar. Ele já é basicamente um legado, né? Eu acredito que, principalmente no que diz respeito à indústria do mangá, a gente já tem um legado, mas é um legado que vai continuar mais forte ainda, principalmente agora, depois do falecimento dele. E eu vi algumas das homenagens, achei as homenagens muito interessantes, muito bacanas. E é isso. Talvez eu não consiga realmente formular 100% um raciocínio sobre o ocorrido, mas eu acho que é isso que eu queria falar. Sim, eu acho assim, o Goku, ele é mais ou menos, né, dado certas proporções, o que o Super-Homem é pro Ocidente, o que o Goku que é pro Oriente, sabe? Então, isso. Ah, eu lembrei também. Assim. Eu assisti a entrevista do Wendell Bezerra em um podcast aí, e, enfim, eu fui cortando, assim, tinha umas perguntas meio que não cabia, tá ligado? Mas, enfim, mas eu me focar na parte importante. E ver as palavras do Wendell Bezerra, tipo, cara, eu não tem como, cara, eu chorei muito, porque, tipo assim, o Wendell Bezerra também é uma pessoa que ele é praticamente um filho do Akira Toriyama, né? Um filho que ele não teve, né? Porque... É uma pessoa que também, que principalmente ele, né, que ele só é quem ele é justamente por conta da obra do Akira Toriyama. Uhum. E recomendo, quem quiser dar uma procurada aí, entrevista dele, bem, bem bacana. Eu me lembro muito da dubladora do Goku, né, que também fez a homenagem, ela lembrando a época que o falou pra ela, né, que, pô, agora cuida do Goku pra mim, você vai cuidar e tal. Caraca! Foda. Ela até falou bastante coisa, assim, vários dubladores, né, da obra original de Dragon Ball se manifestaram, ela foi uma das primeiras, assim. Não sei se você quer falar alguma coisa, Rafa, mas... Eu não queria estragar o final emocionante que a gente assistiu. Assim, esse negócio, tipo, não tô dizendo que tipo, todas as pessoas têm que estar tristes e tal pelo Toriyama. Sim, exatamente. E eu acho que é isso, sabe? Muitas pessoas não vão lembrar. É tipo o que eu falei do Tezuka ou de outros autores. Tipo, a gente sabe o quão importante é, mas não necessariamente a gente vai bater esse baque, porque não necessariamente diretamente pra gente foi, assim... No caso do L e de mim, que tô falando, pô, pra gente, pra mim, pra ele foi, sabe? Eu sou o cara que chorei no final, quando vi Dragon Ball Kai, ignorando a saga Buu, né? Quando o Goku diz que ele vai ficar morto e não é pra ressuscitar ele, sabe? Então, Isso porque eu já tinha visto Dragon Ball Z um milhão de vezes, né? E aí eu vi de novo com Dragon Ball Kai e o último episódio é do Goku Eternamente é foda. Eu não minimizo quem não ficou assim, sabe? Eu só tô... tanto que esse podcast não é pra isso, pra dizer, ah, uau, olha como aqui, né, incrível e todo mundo achou. Não, é por isso que eu faço questão, inclusive, de a Rafa tá aqui, que eu sabia que a Rafa não tinha essa mesma sensação. Porque, não. Por mais que ela não tenha, acho que a Rafa, como o Carlinho falou, né, entende a influência que o Akira foi pra tudo que é anime e mangá hoje depois, né? Fiquei... Eu concordo. Eu sou do ponto de vista do Carlírio, que eu também não senti nada. Na verdade, quando eu li a notícia, a primeira coisa que eu pensei foi que ele morreu cedo. Morreu jovem, né? Tipo, 68 é concordo, novo concordo. Ainda, né? Porque sim. O meu pai, ele tem 60 agora. Eu ia pensar isso. Minha mãe é mais velha que o Akira Toriyama. Né, tipo isso, eu fiquei, nossa senhora, o cara foi do nada, e a outra coisa que eu pensei foi do nada, não estava esperando por isso, do nada bateu na minha porta a notícia e eu fiquei chocada, foi isso que eu senti. Eu reconheço, logicamente, que o Akira Toriyama é um dos grandes autores, né, das obras de quadrinhos japoneses e tal. Sei que ele tem uma grande extensão de influência, como todos os exemplos que foram comentados aqui nesse podcast. E eu tenho que concordar com o Evilazzi que é como se fosse o Tezuka também, a sensação. Eu não sei se é porque é que nem o Carlinho falou, que a gente passou pela obra assim muito do nada, porque a gente viu na TV e não procurou, não tinha informação naquela época, ou pelo menos eu só fui ter computador aos 9 anos e a internet era ruim, e essas coisas, eu só comecei a ver anime de fato depois dos 14, né? E, tipo assim, não era o suficiente, né, pra eu correr atrás, pra entender melhor sobre a história, sobre as outras obras que foram publicitadas por ele, ou os videogames e as demais inspirações de uma forma geral. Até porque, mesmo que eu goste muito de shonen, quando eu era criança, Dragon Ball era muito legal, mas eu acho que hoje em dia, se eu fosse assistir, eu não iria achar tão legal quanto antigamente, né, porque as pessoas mudam, simplesmente, né. Eu não sei tanto quanto as pessoas em geral, porque eu gosto mais de Dragon Ball hoje em dia, depois de adulto, que quando eu era criança. Né? O primeiro desenho de Dragon Ball é muito engraçado até hoje. Inclusive, vez ou outra, eu tô sempre assistindo outro episódio do Dragon Ball clássico. Só pra pegar um episódio aleatório pra ver, sabe? O Z, de fato, eu tenho minhas ressalvas, mas o clássico acho que funciona bem. Eu sou a pessoa que cresceu gostando do GT, cara. Então, enfim. Meu Deus! Não, tá certo. Bom, o GT é o mas olha, eu tenho a música do GT. Então. Muita gente. Pô, eu acho que muita gente da minha geração. Famoso do que só essa música Dragon Ball pra muita gente. Muita gente da minha geração cresceu vendo o GT, tipo, quando era criança. E eu acho que, tipo, é comum a galera da minha idade gostar, tá ligado? Aliás, eu sempre gosto de lembrar das músicas em português de Portugal. GT, Dragon Ball GT, guerreiro. Desculpa. Não interprete mal, Wesley, mas isso é bem triste, viu, cara? Muita gente cresceu vendo, tá ligado? Que eu conheço, assim, gostava. Eu também cresci vendo, né? Eu comecei a ver no Z, e nem se tocava de que não tinha mão do Toriyama, nem nada. Não, mas tem. É isso que é importante deixar claro, sabe? Ele não é baseado no quadrinho Dragon Ball, mas o Toriyama ajudou na construção de personagens do GT, tá? Eu sempre gosto de dizer, não, o Toriyama sim. Assim, ele também ajudou na construção de personagens. Mas ajudou. Não foi a contragosto, não. Ele só não participou da história, do roteiro e tal, dessas coisas. Mas ele criou alguns conceitos de personagem. A Pan, ela foi criada pelo Toriyama antes do GT. Sabe? Da hora. A Pan do GT, tô falando. Não a Pan só do Dragon Ball, do Dragon Ball Z, do Saga Buu, né? A Pan, do jeito como ela foi concebida no GT, ela é muito inspiração do que o Toriyama tinha concebido antes. É porque o Toriyama tava de saco cheio de fazer Dragon Ball desde o Freeza, tá? Ah, com certeza. Eu queria ter terminado há tanto tempo pra continuar. Na saga do Buu, várias vezes, ele deu entrevista dizendo que não aguentava mais essa parte de violências, de luta em Dragon Ball, sabe? Ele falava no próprio mangá. Eu quero terminar de saber. É com o editor dele. Tem uma história muito clara com o Toriyama. Ele é um cara que ele amava e odiava o editor dele ao mesmo tempo, né? Então tem um zilhão de personagens vilões de obras do Toriyama, inclusive em Dragon Ball, Dragon Quest, Dr. Slump, no Saint Land, que são a cara do editor dele. Então, acho que é isso que eu tinha pra comentar. Então é isso, pessoal. Então fica aí, mais uma vez, nossos pêsames aos familiares, aos amigos mais próximos. E fica essa lembrança aí, essa pequena homenagem do Kyodai Podcast ao Akira Toriyama e ao seu legado, né? Então é isso. Encerrando essa parte aqui. Vou falar dos recadinhos do Padrinho pra gente terminar essa edição. O que teve de recadinho, Carlinho? Vamos começar essa 95ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. Quase falei besteira aqui. E trazendo um negócio que já é clichê, né? O que é clichê na sessão Recadinhos do Padrinho? Falar de ranking de animes, ranking de audiência, porque é assim que o Kyodai funciona, né? Ou é uma das maneiras que o Kyodai funciona, depende do seu ponto de vista. E o ranking... Bom, o ranking está interessante, mas tem uma surpresinha no décimo lugar aqui que me faz coçar a orelha, mas tudo bem. Me coça a orelha pra caramba aqui. É TV japonesa? É. Mas vai lá. Fala o período, eu vou pôr por favor, o link. Eu vou pôr o link aqui no chat pro pessoal que não tem pegar e pra ir acompanhando. O período aqui. O período aqui é dos dias 4 a 10 de março, tá? Só para deixar bem claro. Uhum. É sempre o ranking de visualizações, né? O ranking de audiência no Japão é liberado uma semana depois do que é feito, por isso essa discrepância é de uma semana, sim. É o mais atual por causa disso. Mas vamos começar pelo décimo, que é destamente a temporada 2 de Os Smurfs, que está sendo exibido pela NHK E, que registrou um pico de audiência de 1.5 no dia 9 de março, às 8h10 da manhã. Eu nem sabia que estava tendo temporada 2 de Smurfs. Nem sabia que tinha um. Hã? Nem sabia que tinha um. Pra falar a verdade, né? Mas ele tá aí, tá tendo a 2, meio ignorante esse meu comentário, mas tudo bem, aceito ser chamado de ignorante por causa disso. Mas tá aí, em décimo lugar, Smurfs. Em nono lugar está o Curioso George, que o nome original é Animated Osaru no George. Na verdade, TV, isso aí. O nome original é Curioso George, na verdade. É George isso aí passava Curioso. Na TV aberta, hein? Ah, então tá Curioso. George Curioso. Que aqui ainda tá com, passa. Inclusive, a exibição dele foi logo depois dos Smurfs, logo depois, às 8h35 da manhã, com 1.7 de audiência, né? Esse horário de sábado de manhã é um horário que sempre tem bastante audiência, assim. Sim. Em oitavo lugar, para surpresa de zero pessoas, né? Crayon Shin-chan, 9 da manhã, dia 9 de março, sábado, às 4h30 da tarde, 2.8 de audiência. O Wonderful Precure, que é a atual série Precure em audiência, estando no sétimo lugar, que é o padrão de Precure ficar sempre entre o sexto e o nono lugar, sempre tem uma dessas posições aí. O Wonderful Precure pela TV Asahi, no dia 10 de março, domingo, às 8h30 da manhã, 2.9 de audiência. Doraemon, zero novidades, tá aí em sexto lugar, também pela TV Asahi, 9 de março, às 5 da tarde, 3.1 de audiência. Firefighter Dago, Rescue in Orange, 9 de março, às 5h30 da tarde, 3.6 de audiência. É muito louco, e agora daqui assim, pra cima... Na boa, fiquei interessado em ver esse anime, só por conta da audiência que toda vez ele tá... Ele é muito impressionante esse anime ser, mas eu acho que porque também tem toda uma coisa envolvida dentro, né? Porque ele é um anime pra... É aquele anime propaganda, né? De pessoas pra serem bombeiros e tal. Porque até qualidade gráfica, qualidade de animação, ele é bem, bem fraco, assim. Mas ele tem todo um aspecto de propaganda que é bastante famoso, assim. Por isso que ele tá fazendo sucesso desde o começo. É interessante que um anime sobre bombeiros esteja fazendo sucesso. Dito isso, pra mim, impressiona mais não a posição, porque a posição já tá acontecendo há um tempo, mas a quantidade, a audiência que foi é o próximo da lista. Uhum. Vamos então, continuando nesse top 5, né? Com 4.1 de audiência, às 11 da noite do dia 8 de março, que foi uma sexta, Frieren. Né? Frieren, que para mim é um dos sérios candidatos. Frieren. Frieren, um dos sérios. Frieren. Frieren. Frieren. Que todo no coração. Frieren. É que aí Frieren, já que dois, uma não é nem isso, é Frieren, na verdade. A gente fala Frieren. É, mas... é que nem ouvir de uma pessoa do trabalho é Frieren no pé, mas enfim. Frieira, porra! Frieira. Se for falar mas Frieren é melhor que Frieren. É, ainda, porque Frieren não é. Pelo menos Frieren, né? Que é o nome mesmo. Enfim. Esse anime, que pra mim é um dos sérios candidatos dentro das regras do Twin, a ser um dos melhores animes, quiçá o melhor de 2024, né? Sim. Não fiz o post de 2023 ainda, vou fazer. Está em quarto lugar com 4.1 de audiência. Que é muito alto. O que é muito, muito bom. Alto. Muito alto. E daqui, e o top 3, né? O pódio, zero novidades, zero surpresas, nada que mude a perspectiva do que um japonês busca em assistir nos animes que gosta, né? Terceiro lugar, Detective Conan, que sempre fica lá entre o terceiro e o quinto lugar, né? Detective Conan, 5.7 de audiência, às 6 da tarde de 9 de março. Escritora Tive Maruko-chan em segundo lugar, com 8.6 de audiência, às 6 da tarde também. Uhum. Faz tempo que Maruko-chan não tem audiência, acho que na casa dos 8, assim. Se eu não me engano, me corrigem se eu estiver errado, mas na última vez que a gente falou de ranking de audiência, Chibi Maruko-chan não tava nem no quinto lugar, tava em sexto, algo assim. É, eu acho que tava por aí. Tipo, e voltou pro segundo, então já é alguma coisa, né? Não, é muito alto, 8.6. O Sazae-san mesmo aumentou a audiência dele, mas o Sazae-san é primeiro. Sim. O One Piece tá em ato, é que não tem One Piece? Não teve One Piece essa semana. É, o One Piece não tá aqui. Não teve One Piece nessa semana aí. Se tivesse One Piece, não teríamos Smurfs no top 10. Sim. Isso é, tá claro como água. Muito provavelmente. Tá claro como água. Então, Smurfs só apareceu por causa disso. Muito provavelmente. Agradeço que não teve One Piece nessa semana. Então, Sazae-san em primeiro lugar. E aí eu não sei se não teve. É Pokémon, não tá na lista. Mas tudo bem. Ah, deve que não teve, não. É, Pokémon geralmente acontece caindo nos 2%. É porque geralmente Pokémon tá ali no 2, 1.9%. Então. Não tá na lista, eu achei estranho. Mas acontece. Não tem Ash, né? Não tem mais Ash, então eu acho que o pessoal. É, inclusive, eles querem trazer o Ash de volta. Eu tô puto com isso, mas tudo bem. Ah, pô, caramba, pelo amor de Deus, mas enfim. Sazae-san, primeiro lugar. Em 10 de março, 9.8 de audiência, quase atingido os 10 pontos. Ah, isso é gigantesco. Como é que pode? É o Simpsons deles, né? Acredito que o Vilas agora vai... Mas não. Eu acredito... Olha, eu tenho outra notícia pra eu falar aqui, que eu vou chupar aqui, que o Vilas trouxe lá no grupo, com a segunda chamada, que essa é da meu, a minha praia, Precure, é a minha praia, desculpa aí, gente, foi mal. Segundo foi divulgado no J-Box no dia 16 de março, um post recente, então, só 2 dias atrás, da gravação do Sicast, devo dizer. Produtos de Max Hatch Precure causam polêmica por possível uso de inteligência artificial. Eita, Brasil! É assim, são produtos que têm as estampas deles com os desenhos das personagens, certo? Até aí, ok. Como é de tradição, não só em Precure, como qualquer outro anime que tenha foco de vender itens para o seu público-alvo, nada contra isso. Pelo contrário. Eu acho um problema. O pessoal porque notou. Se for intencional, é meu método, os caras estão vendendo, né? Não, é assim, o que eu vou dizer é o seguinte. Só que aqui é um problema pelo seguinte: quem assistiu Max Hatch ou quem assiste muitas séries Precure, já tem na cabeça como é o visual das personagens, sabe? Já sabe como é. Já sabe, tá isso aí escrito. E quando você olha essa imagem, a primeira imagem no post do D-Box, vê o título do post, vê a primeira imagem, você já nota que tem algo extremamente diferente. É muito diferente. É muito distópico. Não tô dizendo que é feio. A imagem em si é bonita. Mas caramba, tá muito distante do que são essas personagens, na verdade. Muito distante. Se foi feito por IA, então é complicado. Então, eu entendo a reclamação, tipo, eu não sei se eu chamaria de polêmica, eu diria mais que é uma reclamação do fundão. Eu acho. Os caras estão vendendo. Eu acho polêmica. Os caras estão vendendo a arte, Carlírio. Acho polêmico porque eles estão deixando de contratar pessoas para fazer a arte e botando para eles. Eles sequer, assim, se não foi prudencial, a polêmica é porque eles não estão colocando o nome de quem desenhou a arte. É, se não foi eles que forneceram a base de dados para ir a fazer a arte. Mesmo que tivesse sido, sabe? Não estão colocando. Então, ou eles colocam um artista quem é, ou dizem que é direito artificial. Assim, meu problema com IA, tem vários outros problemas, né? Mas o primeiro caso é, primeiro os caras têm que ser honestos e dizer, ó, foi feito por IA. Você quer comprar mesmo assim? Tudo bem. Mas se o cara nem diz, eu acho que é. Então, errado. Esse é o ponto que eu ia levantar. Esse é o ponto que eu concordo que eu ia levantar agora. Mas você já adiantou o processo, então beleza. Que é assim. Se o pessoal que está vendendo os produtos, usando o Max Hat Precure como exemplo aqui, já que é o título do post, a série Max Hat Precure, e colocassem isso no topo ou no produto, qualquer coisa assim, mas deixasse claro e conciso pro comprador, pro cliente. Essa arte foi feita por IA. Se quiser comprar, você já está sabendo. Não é uma arte original dos artistas originais. Ponto. Foi feita por computador, inteligência artificial. Ponto. Quer comprar ainda assim? Mas não há isso, não há claridade, não tem essa informação. Então é muito errado, nesse sentido é extremamente errado. E mesmo se tivesse sido, aí fica a questão de saber como é que é os direitos dos autores das obras originais, né? Porque se foi inteligência artificial, eles se basearam numa base de dados, de desenhos já criados por artistas de verdade. E essa galera, ela no contrato lá tinha dizendo que podiam usar a arte dela sem eles ganharem dinheiro? Concordo. Duvido muito. Sinceramente, duvido muito. É muito complicado, cara. É assim, deve ter... Geralmente esses contratos, para ser... Não sendo advogado do diabo, mas geralmente esses contratos, ele tem um período X de anos de validade sobre o direito de autor. Imagem. Ok. Max Hat Precure é de 2005. Eu não tenho uma ideia de quanto tempo são esses anos. Mas vamos supor que seja 15 anos. Se for 15 anos, encerrou em 2020. Eu acho pouco. Aí a Toei estaria perante a lei japonesa no direito dela de fazer isso. Teria que ver, eu não sei, eu sou leigo, não entendo disso, não sei como funciona lá. Não sei como funciona no Japão isso. É complicado isso aí, viu? Por isso que eu só não dou 100% de mão à palmatória ainda, porque eu não tenho noção de como funcionam as leis japonesas perante a isso. Mas, assim, humanamente eu considero errado. Se foi IA mesmo. Mas enfim, né? Mas é complicado demais isso aí, sabe? É porque assim, o meu problema não é nem. Já fora que no outro podcast a gente debate IA toda semana, falando das merdas que pode gerar. Mas os caras estarem vendendo o produto com essa arte pra mim é um absurdo, assim. Mas enfim, né? Ah, um ponto que me deixa um pouco menos preocupado é que tanto aqui no Brasil. O Congresso Brasileiro já discutiu leis, propostas de leis sobre a IA. Lá na comunidade europeia, os países fazem parte da comunidade europeia também, já estão se movimentando para estabelecer limites e leis quanto ao uso de IA entre os países membros. Antes toda e qualquer nação do globo trabalhar sobre isso, melhor. Não, com certeza, tem que trabalhar logo. A primeira coisa que tem que fazer agora é a legislação. O fora é que também já está tendo lobby de alguns deputados querendo mudar a estratégia e usar essa legislação de IA não para ajudar o artista, mas o contrário. Ajudar o empregador que vai usar. É foda. É foda. Capitalismo é complicado. Né? Capitalismo. Eu não sei se isso é unicamente culpa de capitalismo, tá mais na mentalidade safada de algumas pessoas também. Capitalismo é complicado. E outra questão que eu tava lendo é que, nesse quesito em particular, quanto à comunidade europeia, é que as conversas elas andam e entravam por causa disso. E quando aparece 10 pessoas que querem ratificar o negócio para evitar prejuízos, no meio dessas 10 aparece duas, ou reduzindo para 8, então, né? Aparece a duas que bate nisso que o Vilas acabou de falar. Não, peraí. Mas e como é que fica as empresas? Como é que fica isso? Como é que fica aquilo? Então é complicado, cara. Você vai dar muito pano para manga ainda. Né? E antes de fechar essa edição do Recadinho do Padrinho, eu tô com uma terceira notícia que eu tô vendo no grupo aqui, que o Vilazzi foi muito explícito. Eu coloquei o link aqui, mas que ele não quer comentar porque ele achou a lista ruim. Ele deixou irritada a lista. Então eu vou acessar esse link do Otaku PT aqui, já dizendo o nome do site. Eu tenho. Isso é correto. Tem nessa lista. Os 20, Os 20 melhores animes de história segundo os japoneses em 2024. Animes de história? Animes de história? Animes de história. Eu vou história do Japão? Eu peguei, só vou citar. 20 melhores animes da história segundo os japoneses. Ah, da história. Ah, pensei que era de história. Eu vou colocar o link aqui. Eu vou colocar o link aqui para vocês dois acompanharem, porque eu sei que o Vlas não vai comentar. Ah, não. Dependendo da lista. Eu só vou comentar os animes e sair correndo. Só vou comentar e sair correndo. 20º lugar, Bakemonogatari. 19º, Shigatsu wa Kimi no Uso. 18º, Oshinoko. 17º, Naruto Shippuden. 16º, Kusuriya no Hitorigoto. 15º, Natsumi Yujichou. 14º, para Sumetime Render. 13º para Shinseki Evangelion. 12º, Steins Gate, porque banana no micro-ondas, né? Sempre funciona. Aham, uh-huh, claro, sempre. 11º lugar para Code Geass. Rangyaku no Lelouch R2. Né? A segunda temporada, melhor dizendo. 10º lugar para Fullmetal Alchemist Brotherhood. 9º lugar para Ansatsu Koishitsu. Sério isso, cara? Aham. Uh-huh. Pior que eu gosto dessas coisas, mas... Tipo, pera, é o 10º melhor anime da história. Eu não consigo. Sim, eu gosto, mas eu estou entendendo. Porra. Da história. Eu gosto de Ansatsu Koishitsu, mas colocaram como ele não... Da história. História. Não, eu tô olhando pro quinto e pensando, não é possível. Não é possível, não é possível. Não é possível. Não, tô olhando o quarto. Quinto não, quarto. O quarto sei. Piora. Eu sinto que vai piorar ainda, mas tudo bem. Olha lá, oitavo. 8º lugar, Haikyuu. 7º, Soul Soul. Sei lá, não colocaria. Não colocaria. Não colocaria nenhum. 6º, Hunter x Hunter. 5º, Violet Evergarden. Sério? Tipo, sério? Sério, sério mesmo? É sério. Assim, tá, ele é bonito, isso, tá? Não. Ele é bonito, até que tem umas passagens bacanas, mas constar numa lista dessa... Da história. É da história. É da história. Da história. É muita história. Quarto lugar. Também acho sacanagem isso aqui. 4º lugar, Boku no Hero. Boku Hero. É o quarto Boku Hero, não. Melhor anime melhor da anime história. Não. Cara, eu não consigo concordar com esse top 3, com esse top 5. Não consigo concordar com esse top 5 nem assando. Assim. Terceiro lugar, Gintama. Eu não vi. Aí eu concordo. Segundo, o fodendo Jujutsu Kaisen. Não concordo. Em primeiro, o mais fodendo ainda, Shingeki no Kyojin. Ah, se fuder. Cara, esses japoneses, acho que eles estão na mesma classe daqueles japoneses que consideram a Chikorita como o pior Pokémon inicial. Eu quero deixar claro que você pensa uma lista dessa. Ah, deve ter feito um site... 2 mil pessoas, 3 mil. 43 mil respostas. Shingeki no Kyojin é onde. Aí tem um comentário aqui, né? Tem um comentário aqui de João Paulo de Almeida. Foram ouvidos japoneses com média entre 11 e 16 anos, só se for. Só se for, porra. É verdade. Ah, é. Na história, não. Não dá, velho. Não dá, cara. Eu colocaria fácil alguma coisa pra ti, não sei lá. Cara. Quando eu vi nessa lista a presença de Sumetime Render, eu já fiquei puto da cara. Sumetime Render é o 14º. Quando eu vi Naruto Shippuden, na verdade, quando eu vi Naruto Shippuden, eu já fiquei puto. Mas eu tenho menos revolta com o Naruto Shippuden. Eu também, porque... Eu tenho menos revolta porque ele é popular, né? Eu pensei... Shigatsu é um bom anime? É um bom anime. Merece estar no top 10 da história? Não merece. Não é 10, é top 20. Então, enfim, na história. Sumetime Render é outro. Pelo Cristo, não é possível. A gente viu o anime de Sumetime Render e Call. A gente quis chorar pra morrer. Haikyuu eu amo. Eu amo Haikyuu também, mas. Mas eu não colocaria ele numa lista de melhores animes. Assassination Classroom é legal, mas porra, nono melhor. Não, Assassination Classroom. Isso aqui é uma covardia. Ansatsu Koshitsu é uma covardia. Não, primeiro. O único que eu passo pano nessa lista é Fullmetal, porque é o meu favorito. Eu passo lista pra Evangelion. Evangelion. E Free Eren. E quando é Code Geass também. E Free Eren. Mas, assim, eu passo o Evangelion muito como importância. Eu não acho, assim, um dos melhores da história. Eu vou ser sincero. Eu não acho, não. Eu colocaria... Frieri eu não coloquei nessa lista, porque tá muito cedo ainda, cara. Eu colocaria. Cedo, amigo. Eu colocaria porque eu já considero o melhor anime de fantasia que eu vi na minha vida. Mas o... Hunter também eu colocaria. Mas aí é a questão do gosto pessoal. Mas esse Shingeki no Kyojin Jujutsu é muito... o nicho aí tá... Nada contra, assim. São obras interessantes. Pode ter muita gente que gosta. Porra, da história, cara. Não é pode ter, tem. Da não pode história. Ter. Fato tem. Da história é forte. Pode ser tirado da frase. Realmente uma tem. Coisa é do ano, da temporada, mas da história... Aí... E detalhe, essa lista é virando a ano, porque essa aqui é a edição 2024 da lista, Rafaela. Rafaela, essa aqui é a edição 2024. Ou seja, leva a crer que todo ano eles fazem isso aqui. Vai saber como é que foram os outros anos. É, deve ter sido lindo. Quem que tava na lista? Porque se Frieri já entrou na lista, gente, quem era que tava no lugar de Frieri? É, o Kusuriya também entrou na lista. É, e o Kusuriya também, exatamente. Vendo? É. Isso é excelente. Sei não. Oxiroko. Oxiroko tá na lista. Oxiroko. Vamos ter um distanciamento aí, galera, pra começar a pensar. Lista não vale nada. Amo Oxiroko. Da história. Não. Essas listas não valem nada. Eu tô nos 25 do Kyodai. Imagina da história. Né, então. Eita, a gente é muito elitista, cara. Deve ser isso. Não. Eu vou trocar meu avatar pro Pikachu elitista, igual o Luke usava. Né, então! Não, eu sou aquela pessoa com o monóculo. Gente, isso aqui foi um cast sobre o chá da tarde, falando os meus. Dragon Ball poderia estar entre os 20 melhores da história. O Shingeki no Kyojin. Você leu o comentário ali embaixo, por acaso, Wesley? Tem? Acho que o Wesley tem um comentário que tá logo abaixo, escrito assim. É, o cara questionou, nossa, essa lista é muito patética, não tem Dragon Ball nenhum. Ah, é, sim. Aí o cara respondeu ele, é que os animes dessas duas são piores que os mangás. Vê? Ai, ai. Os animes dessas duas eu não entendi, mas tudo bem. É que o cara que respondeu, ele disse que os animes de Dragon Ball e One Piece são piores que os mangás de Dragon Ball e One Piece. Mas são melhores do que os animes e animes que estão nessa lista. Nossa, eu colocaria fácil Dragon Ball e One Piece nessa lista. Eu não tô falando que é melhor que todo, não é pra colocar tipo em primeiro lugar. Pra mim, eu colocaria porque One Piece é meu preferido de todos. Mas eu não tô falando isso. Mas, porra, isso é Time Render, cara, era. É uma piada. Time Render é uma da piada. Cara da pessoa. Desculpa. A gente gostou desse anime. Cadê o meu mochiche? É falta de... Cadê o meu Hakugo? É falta de senso comum, cara. Desculpa. É a lista de 20 do Kyodai, melhor da história. É. Sim. Ei, na nossa lista de 20, Code Geass, por exemplo, está. A gente passa pano. Hunter, tipo assim, Fullmetal, Evangelion, todos esses não. Porra. Não, mas tem uns aí que... Não, é. Summer Time Red é o pior de todos, sério. Eu não. Adoro Boku no Hero, mas porra, não, né? Summer Time Red pra mim é o pior de todos, porque ele foi ladeira abaixo, fudendo, quando a gente tava assistindo na call, e a gente não conseguia acreditar como tava ruim, meu Deus. Violet também, cara, desculpa, não tem como, não tem como. Violet é bonito. É isso. Não, é isso. Ele tá em quinto lugar. Não faz absolutamente nenhum sentido. Nossa senhora. Enfim, podia pegar qualquer um. Outro daqui, outro de beija. Podia botar Haruhi. Valia mais a pena, valia, sei lá. Cara, pra mim podia colocar daqui outro anime, podia colocar Haruhi, Clannad, After Story, qualquer um desses estava valendo nessa lista. Bota aqui outro, de boa. Enfim. Bom, aqui eu encerro essa edição do Recadinho dos Padrinhos, porque foi triste, não dá pra sustentar. Não era pra eu ter falado, mas o Carleiro quis fazer. Não, eu falei porque tava lá e eu quis tiçar a curiosidade de funcionar. Ah, essas listas são maravilhosas. Essa daí foi terrível, desculpa. Não, essa ganha... Se a gente for elencar as piores listas já comentadas na história do Kyodai, essa belisca o top 3 com tranquilidade. Essa belisca o top 3. É verdade. Nossa senhora. Enfim. Vamos aqui para o final. Então, essas as considerações finais. Só lembrar que a iniciativa que eu dei está nas diversas redes sociais. Vocês podem ir lá conversar conosco, mandar mensagens, dizer, pô, por que vocês não publicam mais? Enche o saco da gente lá. É arroba Ikyodai lá no TikTok, arroba Ikyodai no X. Esse não pode reclamar não, porque todo dia tem post. É, arroba Ikiodai lá no cu, arroba Ikiodai lá no Blue Sky, é, arroba Iniciativa Ikiodai no Instagram. E visitem, né, o canal do YouTube, para quem está ouvindo o podcast no Spotify ou em outro veículo aí. É, youtube.com/iniciativaikiodai. Ou vocês também podem mandar e-mail para a gente, iniciativaikiodai@gmail.com. Né? Se vocês tiverem interesse, tiver um blog, um site, um canal de YouTube, de Twitch, que cria conteúdo sobre anime, mangá e afins, se quiser se integrar à Iniciativa Ikiodai para criar conteúdo colaborativo, é só mandar e-mail para a gente. E é isso, vamos então agora sim para as considerações finais, começando por Rafaela. É, boa noite a todos. Eu não sei o que dizer, agradeço muito pela participação e a atenção dispensada de todos os ouvintes. Espero vocês no próximo Ikiodai Podcast. É isso. Wesley? Não se preocupe, Rafaela, que no próximo Ikiodai você vai ter muito o que falar. Eu não sei nem qual é. Wesley? Tem a lista, mas eu não lembro. Eu falo qual que é, mas você vai ter muito o que falar. Pronto, visitei meu canal do YouTube, canal do Wes, onde eu falo de J-Music, mais especificamente J-Pop, J-Rock, voltado a girl bands e girl groups. É isso, visitei o TikTok lá da Iniciativa Ikiodai, que deve voltar a partir do mês que vem, que eu devo estar de férias da faculdade. 5 disciplinas, quebra a pessoa. E eu queria deixar um último comentário que eu lembrei antes do cast, só que eu acabei não falando. É que o primeiro mangá que eu comprei foi do Akira Toriyama, que foi o Dragon Ball, do pequeno. E eu lembro que, eu não tenho ele mais hoje em dia, mas eu lembro que tipo, eu li ele tipo umas 30 vezes. E pensar isso me faz reviver essa memória de que tipo, poxa, realmente... É uma influência gigantesca assim na minha vida. É isso. É justo. O meu foi Evangelho. É, o meu primeiro foi um Dragon Ballzinho. Eu não lembro qual foi o primeiro mangá que eu li. Ah, foi! Eita, Keitaro. Love Hina. Né? O meu foi Evangelho. Foi Love Hina. Volume 7, me lembro até hoje porque era o volume que a Asuka aparecia e eu cortei essa capa pra colar na parede da minha. Da porta do meu guarda. Maravilhoso. Asuka, desde a época eu já conhecia Evangelion, né? Então eu fui comprar o mangá já conhecendo. Então, enfim, Carlinho? É aquele meu clichê básico de encerramento aqui. Agradecer a todo mundo que nos escutou ao vivo depois do podcast ter sido lançado. E agradecer aos meus amigos e amigas aqui presentes que participaram junto e puderam cooperar, né, transmitindo suas ideias e escutando as minhas ideias também, que isso é fascinante. Antes de mais nada, o próximo tema do Ikiodai, por que a Rafaela vai falar muito? Porque é a avaliação final de temporada. Vamos falar do fim da temporada de janeiro, né? E aqueles animes que começaram em outubro e terminaram só agora, vão terminar só agora, poderão entrar, né? Então, sim. Meu é free, né, cara? Dito que... O meu é free, né? Cala tua boca. Eu tô abandonando o Vai pro Inferno só pra dizer cala a boca. É, até inventar algo melhor. Então, assim... Então, vamos aí começar a tratar de que anime vamos falar, deixar de falar e por aí vai, pra ver o que acontece, né? É o nosso tema central próximo a esse. E depois... E que vai ser justo no dia da mentira, 1º de abril. Olha que beleza, hein? Olha que legal. E no dia 15 de abril vamos ter o podcast que seria hoje, mas foi jogado para 15 de abril. Que é sobre personagens protagonistas e secundários em animes. Que é só um pretexto para mudarmos a regra do Kyodai, do Golden Apple. Então, é um pretexto de definir a regra do Golden Apple. Mudar, hoje. Né, basicamente. Não, não existe mudar. Hoje, mãe. Não existe. Essa regra não existe. Enfim. Então é isso de momento. Assim, dia 29 de abril vai ter a análise inicial da temporada de abril. Sim. E o Sr. Wesley tem a responsabilidade de bolar o tema do Ikiodai 224. Ele é bom, ele não tem. Não, sim. Semana que vem já vou fazer o teste com o pessoal. Teste no domingo. Porque o Ikiodai de 13 de maio é teu. É tema. Já separei aqui uns posts aí, umas coisas bem interessantes. Vai ser divertido, vai ser divertido. Oi. Beleza, então. Então, visite os blogs Anime Coach e Netuin, que são os que conduzem o Ikiodai Podcast aí, que faz parte da iniciativa Ikiodai, mas o Ikiodai Podcast em específico, quem conduz é o Anime Coach e Netuin. Visite os blogs parceiros de costume, estando em atividade ou não, né, que são os de sempre, o Elfled Brasil, e Opinando, Anime Portfólio, Shoujismo, Shoujo de Nanquim, entre tantos e tantos e outros, né, além do canal do ex, né, do Wesley, né, que ele já falou qual é a possível programação para as próximas temporadas aí. Lembrando que eu tinha falado lá em outubro, depois falei em janeiro sobre o lançamento do meu podcast. Coisas acontecendo, estou sendo obrigado a adiar. E para piorar, eu vou começar uma segunda graduação. É claro. Então, isso vai fazer adiar mais um pouco ainda. Mas é tudo por um bem maior, é tudo por um negócio para pegar lá adiante, então vale muito a pena. Eu não esqueci disso, eu não esqueci dessa promessa. É justo. Então, uma vez mais, muito obrigado a todos e até daqui 15 dias com o Kyodai 221, com a análise final da temporada de janeiro. É isso aí. Todo mundo já sabe que eu vou falar de Frieira. Eu já aceitei o fato. Visitem o Discord. Você tem, pô, tem cursoria ainda pra você falar. Não, eu tenho vários, nem se preocupe. Relaxa. É que nessa temporada agora eu gostaria de falar de Danjo Mexi, eu não posso, né? Então... Exatamente. Não posso falar de Danjo Mexi, então fazer o quê? Enfim, Vitor Discord opinando? Pra discordar naquela porcaria lá. E também pra conversar conosco, pra participar das coisas que acontecem lá. Por exemplo, semana a gente tava julgando as aberturas e encerramentos da temporada atual, pra o futuro post aí do Anime Coach. Opa, acho que caiu um pouco aqui a conexão. Deixa eu voltar pra eu terminar. Eita, eu tô te ouvindo, Vilas. Voltou. O OBS caiu. Não, caiu lá no YouTube. O OBS caiu. Uhum. Enfim, então visita o Discord de Opinando, converse conosco, temos call de anime. Está terminando a temporada, né? Então não é o melhor momento para entrar agora, mas se você já quiser entrar para a próxima temporada, né? Porque próximo domingo já vai ser os últimos animes dessa temporada, né? Então, no outro já deve começar a nova temporada. Então, visite o Discord Opinando. Nessa temporada a gente tá vendo, né? A gente tá terminando Kusuriya no Hitorigoto, que a gente falou, né? O décimo quarto melhor anime da história. É 14º, né? O anime do mundo, segundo o Mad List. Melhor anime da história, né? Então, a gente tá vendo The Wanted, The Undead, não sei o que, Nozamo, Adventure. Alguma coisa. Nozamo. The Wanted, The Undead, Adventure. Nozamo. E a gente tá vendo Seven Loop também aí. E é isso. Um abraço a todos. Vamos terminando por aqui. A gente se fala na próxima quinzena. Falou, galera. Falou. Falou. Falou.